meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Deashagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmicon. Anteriormente, no Necrofilmicon. Quando ele acorda, Dri, por favor, descreve para os ouvintes essa cena gore, que acontece? Tá rolando aí uma briga, né? Entre as duas máquinas de escrever, né? A dele e a do Tom, né? Uma briga não, né? A máquina dele tá trucidando a máquina de escrever do outro escritor, né? Que bobagem. Não precisam me escolher o podcast da década. Eu não mereço esse troféu, assim. Esses 50 mil reais. Esse final de semana em Acapulco com tudo pago. O encontro com a bruxa do 71. Vamos. Chega de fotos. Eu sou acanhado, vai. Fila de autógrafos. Sim. Claro que eu posso te dar o telefone, minha querida. Pensador, verme, estupício, acorda normal. Por que todo nerd gordo tem que ter um sono pesado? Ainda bem que eu trouxe meu chicote, cadê? Deixa ver aqui o ângulo do lombo e... Ai! Ai! Pô, mestre! Precisava me acordar bem na hora boa do sonho? Eu tava quase chamando a Claire Higgins pra assistir comigo Faster Pussycat Kill Kill e me veio o senhor com... Que nada, levanta de uma vez. Se tem uma coisa que eu detesto, é punheteiro de meia-idade. Anda, vai escovar os dentes que eu tenho uma missão pra você. Lorde Deashagur, pra tudo tem limite. Tudo tem limite. Se o senhor for me mandar de novo entregar os Correios do Abismo, eu me recuso. Toda vez que eu passo perto da casa da Dercy, ela me pega de bichinho de estimação sexual. Lava essa boca imundo de uma vez, que o teu bafo tá tirando a morte no meu corpo. Eu tenho um compromisso inadiável hoje e preciso de um favor. Mas como não encontrei ninguém que prestasse, o restante queria que eu me filiasse ao MBL e só sobrou você. Vamos. Lava essa cara imunda, troque esse pijaminha da Hell Kitty e vai passar os recados. Vai. Minha filha mais nova veio me visitar depois de incendiar a escola e eu tenho que ir lá acolher as almas dos professores. E só pra você saber, aquela nem era Mercy. Era o Stan Lee brincando de cosplay no abismo. Vamos. Pronto. Lá vou eu me fuder de novo. Do you know what horror is? Know what madness is or how it strikes? Have you seen the demon that surged through the corridors of the crazed mind? Já que vocês estão todos e todas aí com a pipoca na mão pra me verem sofrer e sendo torturado sem dó nem pena, é melhor eu acabar com isso logo, de uma vez. Ainda mais que este episódio inaugura o mês do horror que culminará no Halloween. Yeah! Dá-lhe recados! Primeiro, sigam o Teatro Escuro do Pensador Louco nas redes sociais, seu bando de refugos da creche do inferno. Comprem nossas camisetas de força oficiais em nossa loja da Montink, comprem nossas canecas oficiais na Game Master e estarão ao mesmo tempo dando aquela força e sendo loucos e loucas muito estilosos. Também assinem nosso podcast em qualquer agregador procurando o Teatro Escuro do Pensador Louco no campo de busca, façam parte do nosso grupo do Telegram e caiam dentro do hospício mais cultural da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens para lugares onde crianças psicóticas não te rasgarão o couro com faquinhas de manteiga, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem o Chuck vir tentar te matar. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares onde a cada evento você se sentirá uma criança feliz. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer parecer um crianção bobalhão pela vida. Tá precisando de agito, mudança de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê então? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer voltar à parte boa da infância. infância. Ah, sim! Aproveitem também e agradeçam na página deles do Facebook e no Instagram o patrocínio aqui do nosso Reduto de Doidos e Doidas. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito um moleque que nunca sofreu bullying na vida. Terceiro, caso vocês me perguntem, Pensador, seu trombadinha dos podcasters, como é que eu faço pra ajudar o Teatro Escuro a continuar pimpando desse jeito? Pois eu digo, pequenos pôneis das trevas, vocês conseguem nos dar aquela força gastando a partir de só um único real por mês meus rebentos do lado escuro da lua. Se quiserem fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para ajudar mensalmente no Padrim, é @teatroescuro para ajudar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco também no PicPay para fazer doações apenas quando der na telha. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Justamente por isso eu agradeço aos e às padrinhos: Danilo de Almeida, lá do Doublecast Podcast, Micaela Borges, nossa doutora casa, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Anderson Negão, do Chorume, William Vulto, do blog Lugar Nenhum, Roger Bittencourt, lá do podcast Ritos e Rituais, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Lica do Omega Cast, Thay Souza, do podcast La Siesta, Maverick, do No Hype do Ômega, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do podcast Galera do Hall, Jorge Augusto, do Anime Sphere, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Renato Petilli, de Florianópolis e Ricardo Bunnyman, do Auto Radio Podcast. E também agradeço aos e às PicPayers, Yuri Brauli, do Mongecast, que acabou de fazer 2 anos de vidinha e vão lá, escutem o episódio que foi gravado lá no Ouvindo Capivaras 2019, ficou muito foda. Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, Alisson Max Bárbara, do Profissão Perigo, Tiago Rosas, do fabuloso kit de releituras musicais, Léo Oliveira, o baixista do Fernata, e Caroline Moura. Então, ouvintes e ouvintas do cemitério, é só o que eu peço, uma moedinha que sobrou do lanche da escola para eu continuar produzindo. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos, ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o Mongecast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Pronto aí, mestre. Recados passados e... mestre? Eu já fiz o que o senhor pediu, tá? Escovei dente, bochechei com aquela paradinha que arde. Eu passei até fio dental. Ai, tio. Ele já foi. Meu nome é Moritura. Mas todos me chamam de Sapequinha. Que coisinha fofa. Que lindas garras e dentes você tem. E que nome legal. É latim? Não. É a mistura de morte e tortura mesmo. De qualquer forma, papai disse pra eu esperar aqui e brincar com você até ele voltar. Ah, legal. Eu peguei aqui minha velha caixa de brinquedos, ó. Ó aqui, tem bloquinhos de montar, tem bonequinha de trocar fralda, tem bichinho de pelúcia, tem tudo que uma criança gostaria. Nossa, de... Nossa, tio. Eu arranquei os órgãos internos de babás que tinham brinquedos melhores que esses, usando o meu kit de brinquedo mirim do Dr. Caligari. Mas você é um só, e a brincadeira acaba rápido. Papai fala que você é um frouxo que morre logo no primeiro corte. Não tem nada melhor pra gente brincar, não? É Sapequinha, né? Aqui não é exatamente um parquinho. A gente se vira com o que a gente tem, mas aqui é um cinema, sabe? Até tinha um parquinho com playground aqui do lado do lado do cinema, mas um dia teu pai tava meio ruim do estômago e acabou chamando o Raul nos brinquedos e... não conseguiram reconstruir até agora, cinema! Mas... Cinema! Eu adoro cinema! Eba! Você gosta? Maravilha! Deixa aqui comigo que o titio vai colocar um desenho animado de princesa aí. Não, tio! Coisa mais chata! Filme de princesa! Desenho animado nem sangra direito! Nananina, não! Eu tenho coisa bem melhor. Deixa eu procurar aqui. Achei! Quero ver este filme aqui. Ah, que bonitinho. Deixa eu ver. Deve ser um conto de fadas bem... Epa, peraí. Isso aqui é Daughter of Horror, a filha do horror. É isso aí. Mas esse é um filme que também chamam de demência. Eu não sei se ficaria bem pra uma menininha da tua idade. Olha só, tiozão. É o seguinte... Eu posso ter só 6.000 anos de idade, mas arranquei os olhos de meus amiguinhos de escola só porque não queriam brincar de cabra cega. Eu já toquei xilofone na espinha dorsal sangrenta de outros, por não me deixarem tocar na bandinha da escola. Tem certeza que você quer bancar o moralista comigo? Não, claro que não. Longe de mim, coisinha linda, fofa e cheia de espinhos. Ótimo, ótimo. Vai lá preparar o filme enquanto eu pego o refri e pipoca. Ah, e chama as amiguinhas tuas pra assistir também junto com a gente. Você é muito chato e eu posso ficar com fome se a pipoca acabar durante o filme. Ok, tô indo. Que criança mais mimada e birrenta. Eu ouvi isso, tá? Mas se eu começar a fazer pirraça, quem vai chorar vai ser você. Ai, e eu achando que a tara maldita mostrava o pior de crianças psicopatas. Vamos lá, né? O que tem pra hoje? Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. Mad with guilt and the devils that have taken possession of you. There it is. The body of your latest victim. And around it, the ghouls of insanity. Imaginary figures real only to you. Olha aí, gente, desculpa ter deixado vocês esperando assim, quer dizer, muito bem-vindas vocês duas ao cinema do Teatro Escuro. É muito bom ter duas vítimas, desculpa, eu engasgo às vezes, duas convidadas tão distintas para assistir um filme aqui. E eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem para os ouvintes que estão aqui curtindo cada episódio do Necrofilme, com cada episódio em que eu sou obliterado, torturado, esfregado num ralador de cebola pro deleite desses ouvintes nefastos, imbecis. Começando por você, Carol, fala de você, de onde você vem, pra onde você vai, o que você faz dentro e fora da internet. Obrigada, primeiramente, por ter me convidado a assistir o filme, e talvez seja melhor você trocar o ralador de cebola por um mandolim. Eles costumam ser melhores. Eu sou programadora, às vezes eu milito na internet por coisas muito importantes, tipo gatos. E só. Justo, quem nunca? Boa. Pois é. E é meio que isso, eu não sou muito ativa em redes sociais ou não sociais, associais. Redes antissociais. É só redes de computadores que eu manjo, de resto. São as melhores redes. Quer dizer, tem uma na minha garagem que eu fico balançando ali, lendo um livro no final de semana, que é boa também, mas fora isso, só as de computadores. Exatamente. E, Lika Moon, minha querida, voltando aqui ao Teatro Escuro, mas se eu não me engano, é teu primeiro necrofilme, que na verdade é o primeiro necrofilme das duas, que sá pra Carol talvez seja o primeiro podcast, tô cagando regra, não sei se é, mas, Lika Moon, se apresente pra todo mundo, fale um pouco do teu trabalho dentro e fora da podosfera. Olá, pessoal. Como vocês estão? Bem, eu sou a Lika Moon, né? Sou professora, né? Tenho o meu lado também de horror, né? Pratico o meu terror por fora daqui. As minhas pequenas vítimas, chamadas alunos. Sou podcaster, né? Escritora, feminista, anarquista e todos os istas que vocês podem. Ciclista, eletricista. Manobrista. Maquinista, eu gosto de maquinista. Maquinista é legal. Exatamente. Então é isso, a gente tá aqui, né? Tô lá no Megacast, tô lá na universidade, lá lecionando para as minhas vítimas. Justo, espalhando a palavra da anarquia, oi, pro mundo. Sempre, né? Fazendo balbúrdia. Qual que é a palavra que estavam falando muito ultimamente? Eu tô fazendo balbúrdia lá na faculdade. Não era isso. Não era ideologia que você estava doutrinando. Ah, é, estou doutrinando. Olha aí. Na verdade, tudo que eu não vou fazer como anarquista é doutrinar as pessoas, né? Eu tô tentando libertá-las. Exatamente. Como diria a letra da música dos Replicantes, anarquia, utopia, faça uma todo dia. Exatamente. Chegamos aqui todos os dias. E praticamos, né, a palavra da anarquia todo dia um pouquinho. Chego lá e falo, com licença, tem 5 minutos para ouvir a palavra da anarquia? A palavra da anarquia. Isso é muito bom. É isso daí. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar sobre Daughter of Horror. E eu queria começar pedindo, Lika, faz assim, um exercício criativo para os ouvintes se situarem em que tipo de filme é esse, porque dentre os filmes que a gente já resenhou aqui no Necrofílmico, esse é realmente obscuro. Ele é um filme de 1955. Então, assim, vamos supor que ainda existisse aqueles videoclubes, não vou nem falar locadora, videoclube, que você chegou lá e você viu aquela capa safada de Daughter of Horror. Como você... O que é que você acha que diria na contracapa do filme? O que é que venderia o filme pra você, assim, de sinopse? Um filme que tem uma história dentro de uma caixa. Um filme de horror clássico, experimental, noir, completamente insano e demente, que se estabelece dentro de uma... se estabelece dentro da loucura que tá presa dentro da personagem principal da história. Um filme sem diálogos, né? Um filme mudo, tem a versão muda dele. Eu achei maravilhoso, tô apaixonada pelo Daughter of Horror. Pô, muito bom, muito bom. Quando você começou falando, é um filme dentro de uma caixa, eu já quase mandei aquela piadinha escrota. Olha, é Lego Movie, Daughter of Horror, mas... Horror. E eu pensei muito naquele filme, assim, quando você tá assistindo a primeira vez, porque esse filme não é pra ver uma vez só, parece que é a mente dela que tá dentro da caixa de Schrödinger, né? Porque você não é? Exatamente, é muito bom. Foi nesse sentido que eu pensei na caixa. É um filme que tá dentro de uma caixa. E Carol, você pode, por favor, apresentar para os nossos ouvintes qual o elenco principal do filme? Claro, com o meu inglês de Wizard, vamos lá. Adrienne Barrett como mulher, porque ninguém tem nome. Bruno Vessota como ricaço. Ben Roseman como policial e pai. Barra pai, aliás. Ele interpreta dois personagens. Ele é tipo o pai do Chris, né? Ele tem dois empregos. Richard Barron como homem do mal. Ed Hinkle como mordomo. Lucille Holland como mãe. Jeb Vessota como florista. As pessoas gostavam de contratar gente da mesma família, né? É, no caso da Deb Vessota, desculpa, ela era a esposa do Bruno Vessota, que foi produtor e co-diretor do filme, além de ator também. Foi um negócio de família, por assim dizer. Ok. Faith Parker como dançarina da boate, Gayle Sullivan como bêbado, Shorty Rogers como ele mesmo. Shorty Rogers legal. Como ele mesmo. Como ele mesmo, né? Shorty Rogers, Shorty significa baixinho, e é um personagem anão que tem no filme. Que assim, é muito legal, porque no filme a gente vai comentar daqui a pouco também, ele faz um vendedor de jornais na rua. O anão Rogers, mas como ele mesmo, como anão. Ao contrário do resto do pessoal, que tudo tem, quer dizer, tirando pelo bêbado e o homem do mal, o resto tem tudo uma profissão. Ela é a mulher, o cara é o ricaço, tem o policial, tem o mordemo, a mãe, florista, etc e tal. Ele é o anão fazendo o papel do anão. É assim, ele é um vendedor de jornal e tipo, foi o jornal mais barato que ele vendeu, porque como ele vendeu e ela jogou fora logo depois, ele podia ter pegado o jornal de novo pra revender. Revendido, né? Olha aí. Então, vamos lá. Vocês podem falar pros ouvintes também, as duas, assim, uma de cada vez, de repente intercalando sobre os dados técnicos do filme, ou o máximo de dados técnicos que o filme tem, uma vez que ele é de muitas décadas atrás. Tipo, nem eu era nascido quando esse filme saiu. Ok. Eu começo, então. O ano de produção foi em 1953, mas ele foi lançado em 1955. Ele tem duas versões, né? A versão que a gente vai falar aqui chama Daughter of Horror. E ele tem a diferença que ele é estendido, a versão meio que é a versão do diretor com narração. E a versão inicial dele chama Demente, que ele é um filme completamente mudo. E algumas pessoas, né? Eu fui pesquisar sobre, algumas pessoas assim, não entenderam o filme, né? Eles acabaram lançando Daughter of Horror, que eu achei que ficou bem melhor. Eu acho muito legal. Em 1955, tudo bem, o cinema era mais ou menos uma coisa nova ainda. Só existia, sei lá, 60 anos, né? Mas o pessoal achou um filme difícil de entender. Eu fico imaginando, eu entrando no YouTube agora e vendo aquele pessoal que busca os vídeos de final de Vingadores explicado, que é um troço assim, tão fácil que ele quase esfrega na tua cara a solução, e imaginando... o que acontece? Então, assim, como representante desse tipo de pessoa que vai atrás do final dos Vingadores explicado, eu não entendi nada do filme. Mas isso aí é uma coisa que talvez, eu não sei, e se foi, então será uma honra pra mim, Carol, poder te apresentar ao cinema mais experimental barra surrealista, em que, na verdade, às vezes não é nem sequer uma história, às vezes não são nem sequer personagens, eles são conceitos colocados num contexto, numa ordem tal. E esse tipo de cinema, como criado pelo movimento surrealista ali, criado pelo Luiz Buñuel e o Salvador Dalí, com aquele filme maravilhoso, Un Chien Andalou, O Cão Andaluz, que é a obra máxima do surrealismo, ele foi feito não para contar necessariamente uma história, mas para resvalar como história de forma diferente na cabeça de qualquer pessoa, de forma que ele continua uma obra aberta, não importa quantas vezes você veja. Mas basicamente é isso. Ele foi dirigido pelo John Parker e pelo Bruno Vessota, né? Ele foi produzido pelo Bruno Vessota. Foi escrito pelo John Parker, né? O Bruno Vessota e a Adrienne Barrett. Quer dizer, eles todos fazem parte da produção, da parte de escrituração da obra, de atuação. É um filme bem baixo orçamento mesmo, assim. Acaba sendo também bem visceral, porque eles conseguem imprimir o que eles queriam dizer, porque eles foram eles que fizeram, né? Foram eles que pensaram. Eu acho isso um bônus, aliás. Eu acho que eles também não conseguiram explicar o que eles estavam querendo pros atores. Pode ser isso também. Pode sim. De qualquer maneira, tá acreditada a Adrienne Barrett como... Ela é a personagem principal do filme, ela é a mulher, a filha do horror, do Daughter of Horror, do título do filme. Ela era secretária do John Parker e eles eram amiguinhos e ela sonhou com algo próximo dessa história. E pro John Parker, ele gostou tanto que ele chamou o parceiro Bruno Vessotto e falou, pô, vamos transformar isso num filme. E é por isso que talvez ele tenha essa característica tão onírica, assim, tão, tão estranha de ser visualizado hoje em dia, que depois a gente vai conversar ao longo do tempo, eu mostro... Confidencio a vocês como eu acredito que esse filme, apesar de ser desconhecido, está relegado ao esquecimento, principalmente aqui no Brasil, ele serviu de inspiração para uma caralhada de outras obras. Sim, uma coisa que eu peguei e falei, gente, você vê muita referência. Na verdade, você vai assistir outros filmes de terror, você vai ver que ele traz muita... que ele vai aparecer nos outros filmes e você percebe, nossa, não é que ele é um filme de referência. Os outros filmes ele fazem a referência, né? Exatamente. Ele é a referência. Ele é muito bom. Talvez, justamente por ter sido baixo orçamento e por ter sido um filme... Assim, a gente não tem orçamento dele, mas sabendo que é um filme que foi... Pelo próprio histórico do filme, você percebe que não é um filme que custou tanto, não tem tanta gente, assim. E você percebe que ele é muito mais visceral, ele tá muito mais intimista, ele traz uma visão muito específica ali. Isso é muito legal, assim, você não vê mais isso hoje em dia. É, ele pega aquela ideia que tinha o fim da era beatnik, o início da era hippie colocou, né, que no Brasil veio como uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal, que teve Glauber Rocha e tal, que não importa o que você faça, o que importa é você fazer. Depois você bota isso numa ordem que faça sentido, ao menos pra você enquanto realizador. É, a trilha sonora é em mono, creio que de monótono. Sobra de mixagem. Não diga isso. Não, ai, é horrível, não. Aquela trilha sonora, é muito chata. Mas ela faz parte da história, ela conta uma história. Eu ia falar agora disso, a trilha sonora ser tétrica daquele jeito, ela justamente é necessária para criar todo o ambiente de, que eu não vou entrar agora mais para frente, mas assim, só para criar um começo agora, para criar todo o ambiente que a gente vai discutir mais para frente a respeito da cabeça dela, né? Ela chega a incomodar a trilha, e ela é para ser incomodada. Sim, incomoda, verdade, incomoda. Sobras de mixagens não usadas em outros filmes. É, na verdade, o cara que tá acreditado como responsável pelo som do filme, pela música do filme, ele foi o montador, ele foi o cara que pegou, olha, eu tenho esse MP3 aqui de 1955 que eu vou colocar aqui, que eu acho que fica legal, e é muito legal que você vendo, tem coisas assim que encaixam perfeitamente bem, tem outras que eu acho profundamente destoantes, até com a época em que o filme é passado, que mostra que aquela trilha sonora não é dali. A de abertura, quando a gente começar a falar do filme em si, é uma delas, mas acaba aumentando o sentido de estranheza daquilo que você está vendo, assim, não é uma trilha sonora pontuada em cima de ações ou de cenas e tal, ela está ali, ela causa uma estranheza por si só. É isso que eu achei genial nela, porque ela tem, porque o filme inteiro ele faz isso, entendeu? Então a trilha sonora de causar isso, ela acaba sendo uma personagem à parte dentro da história do texto, mesmo porque é um filme sem falas. Eu devo confessar que, tipo, no começo, tava com um problema no meu headset, quando eu tava tentando assistir o filme, começou a música, eu não tava escutando direito, daí eu tava escutando chiados, daí eu pensei, putz, será que estão falando? E não, era só a música ruim mesmo. Muito bom. Excelente. Bem, ele é um filme que tem uma duração de 56 minutos, né? O que é muito raro para um caso de média-metragem. Mas eu acho que ele tem o tamanho necessário. Ele é perfeito, assim. Ele não te incomoda de você falar, nossa, arrasta. Ele é um filme arrastado, porque é a história, é o estilo, né? Surrealista todo. Mas ele é um filme que ele tem o tamanho certo, assim. Ele é perfeito. Eu achei, assim, o tempo dele muito tranquilo de assistir. 56 minutos. Eu acho muito legal que não se faz mais isso, ou pelo menos há muito tempo, eu não tenho notícia de alguém que faça esse nome que até se perdeu, porque a gente, todo mundo de cabeça, nem que seja procurando no YouTube, conhece o curta-metragem e o longa-metragem. Ninguém lembra do média-metragem que tá ali perdido, esticando a mão e falando, eu. É porque ele é médio. É que ele é irmão do meio. Ninguém lembra do irmão do meio. É. Ninguém se importa. É verdade. Deixa eu chorar no cantinho. Ele foi filmado em 35mm, que eu não sei o que isso significa. É a fita, né? O que faz a gravação. É, o lance do 35mm, é bom eu falar isso, porque eu pesquisei, porque eu gravei um episódio com o Trabuco uma vez, sobre o filme Death Watch, que acho que a Lika gostou bastante. Nossa, muito. Depois ela assistiu, aquele filme é foda muito mesmo. Demais. O filme em 35mm, ele era uma imagem quadrada, tendo que não havia widescreen naquela época, então o cinema, as telas eram quadradas, não existia IMAX nem nada assim, e ele tinha uma granulação especial na prata usada para fazer a composição do filme, que ele ficava muito granulado, mas dava margem a você explorar mais o contraste. Tudo, a barra tangencial que dividia uma cor da outra era muito mais bruta, então o contraste era muito forte. O que faz todo sentido no filme todo preto e branco aqui no caso, né? Então, sim, sim. E ele, além de ser preto e branco, ele é todo no escuro, então ele precisava mesmo. Acho que se não tivesse contraste, ia ficar até difícil de assistir. Inclusive hoje em dia, nas televisões que a gente tem, né? Porque você fica muito mais marcado nas TVs de hoje, que você tem muito mais resolução. Isso é uma coisa que me impressionou no filme, apesar de ser um filme bem antigo, a qualidade da filmagem mesmo. Por ele ser no escuro, eu não sei se foi filmado à noite, né? Mas ele foi muito bem filmado, porque geralmente cenas no escuro ficam meio esquisitas. Esse daí não... Ainda mais naquela época, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que ele começa bem escuro e depois ele vai clareando. Eu acho que ele vai dando um tempo pra gente ter uma acomodação sensorial. Uhum. Eu não fiz o teste de pegar ele do meio pra frente, mas parece que ele vai ficando mais claro com o tempo e na verdade ele não tá. A única cena mais clara que você tem ali é aquela a cena da perseguição que você tem a luz nela, né? A luz do policial, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o filme a da inteiro... boate também é clara, que tem a dançarina. Não, ela não é clara. A boate não é clara. A boate é totalmente... Ela tem penumbras. É, inclusive, sério? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu fiquei muito chocada. Achei maravilhoso o jogo de sombras da cena da boate. Sim, sim. É muito legal. É, na verdade, esse filme tem uma única cena de dia. Uma única. Única, única, única, única. Mas mesmo assim, esse filme é tipo... o orgasmo de um daltônico, os tons e sobretons de tudo são tão bem marcados que você, sendo daltônico assistindo esse filme, é como se você visse em cores, porque tudo tem uma textura própria assim, nas cenas. Eu achei muito bem mandado. E isso que eu ia falar, o jogo de luz dele é muito bom. A fotografia do filme é excelente. É fantástica, é excelente. Que é o gênero, né? O gênero dele é maravilhoso, assim. O gênero noir, o gênero surrealista. Aliás, ele foi, né? A gente não tem... Eu tô falando o tempo inteiro que ele é baixo orçamento, mas na verdade a gente não tem esse acesso aos valores do orçamento e do faturamento do filme. É, na verdade eu procurei bastante. Eu também, né? Uma caçada aqui, não achei. Mas, claramente, é um filme bem marginal, assim, no sentido de que não teve. Porque é um filme difícil de... das pessoas comentarem, até de encontrar pessoas falando sobre ele. Verdade. Então ele não deve ter tido na época uma distribuição assim que tivesse entrado na gama de notáveis. Talvez, muito provavelmente, algumas pesquisas, é que eu encontrei informações conflitantes aqui, mas muito provavelmente ele entrou no cenário mais cult quando você teve essa socialização da imagem. Ele entrou em domínio público, né? E aí pessoas estão tendo acesso a esses filmes, e antes disso provavelmente as pessoas devem ter visto somente em mostras, né, de cinema, essas coisas. Eu não tive acesso a esse filme numa mostra de cinema, foi você que me apresentou, mas eu acredito que ele é um filme que deve ter sido passado muito nesses festivais. Guilty. Queria um momento para fazer um agradecimento a um ouvinte nosso. Toda vez que eu lanço, que eu tô para lançar um episódio do Teatro Escuro, eu lanço um teaser nas redes sociais, seja Twitter ou Instagram, eu só uso essas duas mesmo, para dizer, dar um teaserzinho e apostar se alguém descobre qual é o filme ou qual é a banda ou coisa assim. Até hoje, só duas pessoas acertaram. Uma foi o grande Almir lá do Curva de Rio. Abração para você, Almir. Dessa vez nós tivemos um acertador também. Felipe Porcelli, lá do Esquina 42, Felipe Porcelli, vulgo Esgoto, que foi o autor da obra do último Desleituras, o Conto Arrepsia, que é um Desleituras que ficou muito legal. Ele veio falar comigo no Twitter e falar, é Daughter of Horror, e eu, pô, prometi que eu daria um parabéns, um muito bem flipper pra ele, então muito bem flipper pra você, Felipe. Parabéns, porque, nossa, eu não imaginava a existência desse filme. Não, bem não. Mas o bom do Necrofilmicon, eu já comentei isso com o Pensador em outros momentos, que ele justamente ele é maravilhoso porque ele te traz, ele te permite ver filmes que normalmente você não veria, sabe? Ele acabou, sim, de falar do filme anterior que ele fez com o Trabuco, e eu nunca nem imaginei que esse filme existisse e fiquei completamente apaixonada, assim, sabe? Já passei para várias pessoas, falei dele, etc. Achei que ele é muito bom. É, meu gosto não é tão refinado. É, eu gosto de assistir desenhos da Pixar. Mas eu também gosto de assistir desenhos da Pixar. Mas eu praticamente só assisto desenhos da Pixar. Não, tudo bem, tranquilo. O que eu quero dizer, Carol, é que... assim, e eu fico muito feliz que você esteja participando, que você tenha aceitado se aventurar a assistir um filme que não apenas não está dentro da tua zona de conforto, mas que possivelmente não está dentro da zona de conforto de ninguém. Um filme esquecido no tempo, assim, estranhão. Porque você faz justamente o papel daquela pessoa que está mais acostumada com a modernidade do cinema e não percebe o quanto o cinema pode ter experimentado lá atrás, sabe? Tipo a descoberta do fogo para chegar e você hoje em dia encontrar a raiz disso em vários filmes que você conhece. Sim. Então eu acho muito legal, cara. Guilty. Guilty. Guilty. Mas vamos começar a falar sobre o filme em si. E eu vou falar só da a primeira coisa que aparece na tela, como será o play, e depois a gente segue conversando em papo livre. Mas eu achei muito fantástico, essa é a única produção dessa produtora, que a primeira coisa que aparece quando a gente dá o play no filme, ouvintes, esse filme, como já a Lika Moon falou, está em domínio público, então ele estará linkado aí, tanto no agregador quanto no post do site, vocês podem assisti-lo por inteirinho, ele está lá no YouTube, em boa qualidade. Sem legenda. A primeira coisa... Sem legenda, mas aí é... Apesar de que não precisa muito. É, não. A gente tá falando de um filme sem diálogos. Ele não precisa. Mas eu procurei as legendas. Olha aí. Encontrou? Não. Ah, tá, porque eu também... porque não... Aliás, se alguém quiser legendar, fica aí a dica, né? Ele é um filme que precisaria ser legendado, ser legal, mas ele é bem tranquilo, porque tem bem pouca... Só aparece a narração, né? Só aparece a voz do narrador ali contando alguma coisa, mas é bem... bem de leve mesmo. Bem pontual, assim, em um e outro momento, às vezes numa virada da história e tal. Não, é que assim, eu acho que muitas vezes a voz do narrador me atrapalhou um pouco, porque tava meio... O olhar dela é muito... Eu fiquei chocada por ela ser uma secretária. Ela não era uma atriz. E ela conta nos olhos dela, muitas vezes, pelo corte, que eu falei, a fotografia desse filme é incrível. E aí você o corte, o olhar dela já tá dizendo que é guilty, guilty, guilty. Que várias vezes vai repetir, culpado, culpado. Culpa, culpa, culpa. E aí não precisava aquele culpa ali, entendeu? A música e o olhar dela já dava dando esse direcionamento. Então, outra coisa que eu achei, assim, eu achei meio overacting algumas cenas. Mas eu não sei se é algo da época, que as pessoas, tipo, seria algo muito... Exacerbavam, isso, assim, nas expressões faciais. Mas esse é o estilo, né? É, duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma delas é que, como a gente estava falando ainda agora, a Adrienne Barrett, ela não era atriz, ela era secretária do diretor. Ela teve aquela história e ele falou, pô, aproveita e estrela o filme. Aproveita que você viveu isso no sonho e estrela o filme, que eu acho que foi muito legal. Só que ela não tendo formação clássica ou técnica ou qualquer coisa de atriz, ela não sabia, às vezes, mudar de expressão subitamente de uma para outra. Então, para conseguir tirar expressões dela, o Bruno Vessota forçava essas mudanças nela, ao ponto de quando ela tava séria e de repente tinha que começar a rir, ele tava por baixo da câmera fazendo cócegas nos pés dela. Várias vezes no filme, ele disparou balas de festim contra a cara dela, filmando para ela pegar aquela coisa de susto, sabe, espontânea, assim, de caralho. Não faz isso comigo, maldito. E é muito legal, mas a outra coisa é que eu acho que esse filme brinca muito, apesar dele estar ali uns 20 para 30 anos depois do cinema alemão, que criou o estilo de filmar chamado expressionismo alemão, que era da época do filme mudo, e a gente tem grandes filmes dentro disso, como o M, o Vampiro de Düsseldorf, Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu do Murnau, que é um clássico eterno de filmes de vampiro, em que por não haver som, você necessita na voz, dessa expressão. Você precisa todo ator em cena, basicamente, para explicar para vocês, ouvindo, todo ator ou atriz em cena tem que ser o Nicolas Cage. Tem que transformar. Foi exatamente essa sensação. Olha eu aí assistindo o Cavaleiro Fantasma. Não, o Motoqueiro Fantasma. Não, uma mistura do Nicolas Cage com aquele outro lá que fez o sargento, o comissário Gordon. Ele é o Everett. Eu falei assim, meu Deus do céu. Pegaram os dois, misturaram, bateram no indicador e saíram isso daqui. Mas é do cinema mesmo. O cinema muda, ele precisa da expressão porque não tem diálogo. Ele precisa contar uma história. Mas eu também eu não quero entrar tanto agora nisso, porque eu acho que a gente, mais pro meio do filme a gente vai começar a discutir. Mas eu acho que também essa expressão overacting deles, ele precisa desse overacting pra contar essa história que tá dentro da cabeça dela. Então tudo tá muito exacerbado, porque faz parte da história também ser muito exacerbado. E todas, você vê todas as personagens estão muito assim, forçando as expressões, mas elas contam também uma parte dessa história, pelo menos na minha concepção do filme. Eu achei que ele tudo foi se encaixando muito bem assim, entendeu? E de qualquer maneira, a Adrienne Barrett, não atriz que seja, ela participou apenas de 3 filmes, né, na vida, e esse foi o primeiro. Ela fez mais 2 e depois deve ter seguido em sua própria timeline. Ela tem, eu não sei vocês duas, mas ela tem uma cara de doida. Ela tem a cara de alguém assim que do nada vai pegar na vala e passar no teu pescoço fácil assim. E ela é sexy, ela não é bonita, ela não é uma mulher normal, ela é uma mulher comum, mas ela é sexy. Sim. Ela é sexy e tem essa cara de demente. Ela tem a boca projetada, assim, né? A boca dela é quase um ente à parte nela, assim, né? Sim, eu acho isso incrível, porque você, enquanto ela tem aquela cara, às vezes, meio sussuda, de repente ela solta aquele sorriso, às vezes ela tá meio brava, às vezes ela passa um olhar, assim, que vai te enfiar uma faca nas costas. Eu acho isso incrível. Eu achei ela muito bonita, assim. Ela não é uma mulher tipo Marilyn Monroe, que era estonteante, mas eu achei ela talvez cativante. Sim, sim. Ela é muito bonita, mas é uma beleza comum. Ela não é aquela beleza que se destacava e que tá no nosso imaginário, que foi construído por Hollywood, obviamente, e pelos claro. outras escolas de cinema pelo mundo, porque é escolher sempre os bonitos para colocar lá pessoas que são diferentes e bonitas demais ou feias demais. Ela é bonita, mas ela é comum. Eu lembro da frase do Henri Castelli, que fala, se você quer ver gente feia, você vai no teatro. No cinema tem que ser gente bonita. Exatamente. Guilty. Guilty. Guilty. Começa com eu mostrando um hotel, que a placa do hotel tá piscando. Aquela placa de neon, né? Eu vou ser sincero pra vocês, eu não fazia ideia que em 55 já tinha neon. E pelo visto tem. Desde os anos 40, faz parte, inclusive, desse clima todo no ar, etc. Eu achei que foi assim, o primeiro choque de falar assim, é no ar, quando eu olhei, porque eu não procurei nada do filme antes de assistir, foi tudo no escuro a primeira vez. Eu bati o olho e falei, é no ar, porque ele tava justamente aquela placa de neon piscando, aquele clima meio sombrio, meio chuvoso. Não chuvoso, mas molhado, sabe? Dá a expressão de que tá molhado. Sim. E aí ela vai aproximando bem lentamente até chegar nela deitada numa cama e chegando. Meio que vai entrando até entrar dentro da cabeça dela. Ela claramente tendo um pesadelo, agarrando os lençóis. E só pra explicar pra vocês, contextualizar pra vocês, ouvintes, os filmes noir foi uma corrente de filmes também que começou na França e foi se espalhando pro resto do mundo. Eram filmes que eram passados quase que exclusivamente à noite. Eles tinham tema não só de escuridão pela noite em si, mas temas de histórias de vida sórdidas, traições, mulheres fatais. O termo femme fatale surgiu por causa do filme noir e por aí vai. E o que eu achei muito legal é que a câmera vai dando um zoom, mas eles não tinham tecnologia para isso e é muito bem feito. Porque, na verdade, se vocês prestarem atenção, aquele neon e aquela cidade, eles são falsos, é uma maquete. E eles colocaram ali no cantinho do lado do display do neon, eles colocaram o frame do filme passando para fingir o zoom, porque ele na verdade não tinha orçamento para fazer aquilo. Mas de qualquer maneira, a câmera entra enquanto a primeira narração do filme vem e fala com a plateia, conversando com a gente, falando: você sabe o que é horror, loucura? Você já viu um demônio nascer? Venha comigo para a atormentada noite lusco-fusco dos insanos. Vamos passear dentro da mente de uma mulher louca. E aí vai direto pro sonho dela. Essa parte é que me pegou, que é uma coisa que eu acho muito interessante para quem é fã de David Lynch, que eu acho que o Cidade dos Sonhos pode ter pegado, assim, porque qualquer filme que comece com uma pessoa dormindo ou indo dormir, uhum, dá uma dica muito grande de que tudo que você assistir depois daquilo pode ser um sonho. Sim. E deixa essa impressão. E deixa jogado também, né? Apesar que no final eu acho que ele explica demais. Ele podia não precisava ter explicado tanto, né? Mas é a ideia também de criar o horror na própria cabeça dela. O que é real, o que é sonho, né? Ela tá o tempo inteiro sem saber o que é. Nem ela sabe. Eu também tive uma impressão de que algumas coisas podiam ser apenas alucinações. No caso dela ser, entre aspas, louca mesmo, de fato, as coisas não acontecerem ou não acontecerem daquela forma, concluírem e ela teve alucinação de muita coisa. Foi uma impressão que eu tive. Justo, porque olha só, à medida que a câmera passa por ela, ela tá com as mãos agarrando o lençol, a gente vê a primeira e única cena, apesar dela ser repetida mais lá pro final, cena de dia, porque a câmera vai se aproximando dela, ela tá andando numa praia de dia, tá indo em direção ao rebentar das ondas, e quando ela chega perto das ondas, vem uma onda forte, ela vira e corre, por não ter... Não vou nem dizer que não foi orçamento para ver ela tomar um caixote. Eles apenas fizeram ela correndo e sobrepuseram na tela a imagem da onda quebrando para dar aquele efeito onírico de sonho, de que, na verdade, ela estava com uma sensação de afogamento, mas ela não estava numa praia, ela estava deitada numa cama sonhando. Mas eu gostei dessa cena. Eu ia falar a mesma coisa, eu gostei de quando do jeito que eles fizeram, porque claramente é um sonho, né? Sim. Um pesadelo. Sim. Sim. A representação do pesadelo mais clássico que a gente tem, que eu acho que mais aterroriza as pessoas, é o da paralisia, né? Do afogamento, do correr e não conseguir sair do lugar. Ela tenta fugir e é engolida pela onda. E a onda passa por cima dela muito, né? Claramente foi uma montagem, claro. Ela não tomou um caixote ali, mas também cria também essa estrutura. Acho que eles usaram esse baixo. A criatividade deles com o baixo orçamento foi boa, porque eles conseguiram encaixar essas coisas de jeito que fizesse sentido na história. Sim, exatamente. Assim, okay, isso faz sentido. Não ficou uma coisa claramente pobre. Tipo, não. Eu não tinha condições de comprar a câmera melhor, vou usar a TechPix. Muito bom. Mas a TechPix também tá dito, bem, não é assim, né? Acho que essa câmera é bem melhor que a TechPix. Bom, mas de qualquer maneira, uma coisa que eu notei é que ela, nesse momento que ela tá se afogando, ela acorda, ela liga a luz do abajur, do lado da cama, e ela fica com aquela cara, ela fala muito com o olhar, ela fica olhando com aquele olhar meio de, parece um bicho acuado, será que aquilo é verdade, será que não? E a primeira coisa que eu notei, enquanto ela acende um cigarro, é que ela foi dormir com roupas formais, assim, ela, do jeito que saiu do trabalho, supondo que tivesse um trabalho, ela acordou com aquelas roupas, uma saia, uma blusa, o cabelo arrumadão e tal, e um colar e sapatos. Sim. E ela acorda com aquilo, ela levanta, vai se olhar no espelho, e é muito engraçada essa cena do espelho, eu queria a opinião de vocês, porque a primeira vez que ela se olha no espelho, ela toca no próprio rosto como se ela não se identificasse, como se aquela imagem do espelho não fosse a dela. Como se também ela fizesse, parece, eu entendi que fosse meio que ela assim, será que isso é, eu tô sonhando? Será que isso é real? Sabe, ela meio que se toca com aquele olhar de que eu já enxerguei desse jeito, assim, ela se toca como, será que eu tô sonhando? Será que isso aqui é meu mesmo? Porque ela tá muito perdida, o olhar dela é muito perdido. Eu tive muito. Mais a impressão de que ela talvez não se reconhecesse mesmo. Que isso é uma coisa que até eles dão umas dicas ao longo do filme, mas a gente discute isso mais pra frente. De qualquer maneira, aí já tem uma ruptura no ela tava perturbada, ela tava dormindo, a gente não sabe quem ela era, na verdade, mal ou bem a gente não sabe quem ela é até o final do filme. Até hoje, né? Mas, até hoje. Eu não tenho nem nome. Ela abre uma gaveta na pia e tem um daqueles canivetes automáticos, sabe? Daquelas brigas de... nos tempos da brilhantina e tal, aqueles canivetes que você aperta o botãozinho e a lâmina vira. Parece o canivete. Desculpa, mas parece aquele canivete. Sabe que é onde eu vi esse canivete? E eu falei, ó, foi onde eu peguei a primeira grande referência pra mim? No Warriors. Seven. O Warriors. Ah, tá. Warriors aparece muito aquele canivete. E o jeito dela pegar o canivete, de fechar o canivete, abrir o canivete, falei, gente, Warriors come out to play, hein? Guerreiro! É. E eu, pelo meu lado, eu fiquei com a ideia de que era o mesmo canivete usado pelo Morgan Freeman, o detetive de Seven, os Sete Pecados Capitais, também, lembra que é ele verdade. Acorda de noite? Verdade. É o mesmo canivete. Verdade. Nossa, eu tô falando, esse filme, ele dá base pra muita referência em outros filmes, ele aparece em muitos lugares. Bom, ela olha em volta, de repente, assim, ela olha e você nota claramente no olhar dela que parece que ela não sabe onde ela tá, ela não reconhece muito bem o lugar onde ela tá. Ela pega uma revista do chão que vai aparecer lá na puta que pariu depois, pega o casaco e sai na rua. eu vejo que ela segura bastante o medalhão, né, no colar dela, como se aquilo tivesse algum valor. Só que isso não ficou muito claro pra mim, exceto, tipo, era uma coisa que estava com ela. Isso aí eu queria que vocês me ajudassem muito, porque é uma coisa assim que passou batido na minha cabeça ao longo do filme, mas passou batido que é um dos símbolos mais presentes, que é a porra do colar. Porque lá pro fim do filme, e eu posso falar isso agora, porque não vai mudar nada, de repente a gente discutindo a respeito, a gente consegue imaginar coisas sobre o que pode ser. Aquele é um colar grande, não um colar pequeno, com um penduricalho grande. Não é um café. E no único momento em que aparece o colar e é uma coisa entalhada em metal, é no Brasil seria o São Jorge matando o dragão. É, sim. E nos Estados Unidos, pro povo celta, pros anglo-saxões, seria o arcanjo Miguel matando o dragão com uma lança. Vocês têm ideia do porquê aquele simbolismo assim? Se eu não me engano, no sincretismo da Umbanda com o cristianismo significa proteção. É, olha aí. Tem uma ideia, parece que, assim, quando eu fui, conforme eu fui vendo o filme, e na terceira vez que eu assisti, agora um pouco antes da gente gravar, eu reassisti o filme, e eu fiquei muito intrigada com o que era a simbologia desse colar. Eu acho que a gente não tem, lógico que a gente não tem uma interpretação fechada, mas eu acabei construindo uma história do jeito assim. Tem essa ideia de proteção, né, eu também percebi isso. E também parece que é uma certa conexão que ela tem com alguma realidade, sabe? Ele Sim. representa alguma coisa. Então, quando ela perde, ela surta de vez. Enquanto ela tem aquele colar, ela meio que consegue se controlar um pouco. Depois que ela perde o colar, ela fica completamente insana. Parece que é uma proteção mesmo, uma coisa que mantém ela no eixo. Da mesma maneira, o negócio do arcanjo Miguel, de São Jorge. Uhum. Jorge sentou praça na cavalaria. Jorge Benjora, abração pra você. Tem todo um negócio de martirismo, né? Da pessoa que ela sofre por ter vencido aquela guerra e ser isolada de todos, como São Jorge, que ficou na lua depois de ter matado o dragão, não conseguiu mais voltar pra casa. O arcanjo Miguel também não, e etc e tal. Mas a gente discute isso com o tempo. O negócio é, ela desce a escada do apartamento dela, tem um menininho ou menininha, eu não consegui... entender o gênero. Menininho? Parece menininho. Que tá com uma figurinha na mão, tipo um card de beisebol, que os americanos tanto gostam, e ele tenta dar pra ela, ela recusa e sai andando. E aí ela desce a escada de novo e tá tendo tem assim, uma vizinha velha, uma vizinha e o marido. E essa vizinha casada com o marido tá mostrando pra polícia, e eu acho que esse simbolismo é muito importante pro filme, que ela tava sendo agredida pelo marido, porque ela despe uma parte do casaco pra mostrar um hematoma no ombro e tal. Só pra, tipo, na impressão toda do meu filme é que homem não presta. Porque não tinha um homem... Obrigado por citar o óbvio. Não tinha um homem decente. Assim, talvez o menininho, mas... e o vendedor de jornal. Mas de resto, você só mostrava os homens numa situação muito de abuso com relação às mulheres. Começando por essa cena. E assim... É verdade. É um tema que vai transcorrer muito no filme, né? Em todos os personagens masculinos. Fora o anão. Ninguém encosta no anão. O anão é legal. Vai deixando ela... Parece que vai deixando ela cada vez mais revoltada. Cada vez ela com mais raiva. Eu acho que a figura masculina é que é o gatilho que estabelece a loucura dela, entendeu? Ela não consegue conviver bem com os homens. E eu acho que essa primeira cena aqui dela descendo a escada e vendo essa situação meio que conta a história do porque isso aconteceu, né? A história bebê que vai contando, essas cenas vão contando o porquê ela é assim. Ao mesmo tempo, ela desce a escada, ela vê que tem a polícia ali, ela fica nas sombras observando, mas ela não faz questão nenhuma de se mostrar, que é uma coisa importante também. Sim, acredito que nesse caso, quando você, ela vê assim, parece que ela é uma representação da família dela, aquilo, entendeu? Então ela aparece mais pra frente sendo abusada pelo pai, né, assim, abusada de apanhar, se agredida, não dá outra dimensão sexual, mas essa menção meio que de agressão. E aí essa cena dela, pai, desse homem, essa criança sentada ali, parece que é filho dessa família, e depois o policial, eu meio que fui ligando por aí, o policial e a mulher agredida, a vizinha denunciando, o cara indo preso e a mulher chorando, meio que parece que conta um pouco da história da vida dela, sabe? Ela deve ter passado por essa situação dentro de casa, e isso talvez... criou essa raiva que ela tem de homens, porque toda vez que ela tem contato com um homem, aquele olhar maluco dela, sádico, assassino, se aflora, exatamente. Ela não consegue. é uma coisa muito interessante que eu vi, e isso eu não percebi nem vendo o filme, eu percebi ouvindo você falar agora, Lica. É, aquela cena da criança tentando fazer amizade com ela, querendo dar uma figurinha pra ela, e depois ela continuando e vendo aquela questão de abuso na família. Não lembra pra vocês, supondo que talvez vocês tenham visto, ou que vocês, ouvintes, tenham visto, o filme O Profissional, com o Jean Reno e com a Natalie Portman e o Gary Oldman? Nossa, é verdade. Que a criança chega pra ele que ele é um assassino profissional, ele é um hitman, e ele nota que ela apanha em casa e ela tenta fazer amizade e fala, pô, quando eu ficar adulto vai melhorar, e ele fala pra ela, não, fica pior. É, mais ou menos por aí. É, e assim, todos os homens que ela vai lidando, parece que vai ficando cada vez pior. Eu não sei quem é ele, tipo, parece que agencia ela pro reencontro. É, o cafetão? É, o cafetão que leva ela. O cafetão do bigodinho. O capitão do bigodinho que compra a flor da florista. Aquela florista, aliás, ela é muito estranha também, né? Caralho, aquela florista. Aquela florista, ela... parece que ela é a mensageira do caos. Tá ali lá no caos. Ela, o olhar daquela florista, ela tem um olho tão esbugalhado, isso mais pra frente aparece, mais lá pra perto do fim do filme. Mas ela tem um olhar, ela sim tem um olhar tão grande de demência que ela com certeza é fruto, aquela atriz, ela é fruto do cinema mudo, assim, porque ela passa muito, ela transborda coisas com o olhar. Eu achei assim. Sim, aquela cena muito rápida dele comprando a flor, se você prestar atenção nele, você vai perder o olhar das duas. Porque a cena é aberta e você percebe as duas se olhando, né? Sim. Parece um olhar de cúmplice, assim, sabe? E é muito perturbador aquilo. E a música que passa atrás, que é isso que eu vou falando, a música, que agora eu vou começar a falar mais disso, ela é incômoda, mas ela é pra ser incômoda, porque é um filme incômodo. E ela não gruda muito as coisas, assim, a cena não tem muito a ver com o que a música tá fazendo, e a música também não tem, lógico, não tem nada a ver com a cena, porque ela é uma história contada por meio da visão de uma maluca, né? De uma surtada. E quando você pensa nisso, essa dissincronia da música que incomoda, ela é pra incomodar mesmo. Ela é boa porque ela é pra fazer a gente se, sabe, tipo, tá ruim aqui, não tô confortável. Isso é bom porque faz parte da história. A gente tá entrando na cabeça de uma pessoa completamente desestruturada, né? E essa cena, eu acho que quando as duas se ligam ali, aquela música destoa completamente, o cara todo felizão, se sentindo bonitão, né? Arrumando lá a lapela dele com a flor, etc. Ela meio que fica se você prestar atenção nele, você perde esse pedaço que é a cumplicidade das duas, que depois vai voltar no fim do filme, né? Uma coisa que eu achei muito estranha é quem é que vende flor à noite no beco? Ah, na cabeça dela? É, pois é, volto a dizer. Aquilo podia ser de tia. O que o cafetão faz é comprar um cravo pra lapela dele, não é pra dar pra ela, assim, tipo, querendo conquistá-la. Ele quer ficar mais bonito porque, por algum motivo, aquilo tava em voga naquela época, mas... Guilty. Guilty. Guilty. Ah, então é uma coisa legal pra gente falar que é bem importante, que essa cena do anão, que ela passa, encontra o anão e pega e vê o que tá escrito ali, que faz todo sentido, que deixa ela mais perturbada e você vai perceber depois. O que tá escrito ali é que tem havido vários esfaqueamentos os esfaqueamentos misteriosos, né, a tradução daquilo. Uhum. E aí ela fica meio perturbada e paga o anão e joga o jornal em cima dele, coitado, quase que cobre o anão com o jornal. E eu nunca vi um jornaleiro tão entusiasmado com a notícia. Aquela hora da noite ele tava entusiasmado de conseguir vender um jornal. No final do dia já, ele já não tinha, mas no dia seguinte podia jogar fora o jornal. Mas é muito legal, porque ela joga fora o jornal, ela sai, e quando ela sai por uma rua incerta, e quando ela vira a esquina, ela tá vindo em direção à câmera, o semblante dela muda. E o som, a volta, a música muda também, ela começa a olhar para trás como se ela estivesse sendo seguida. Ou seja, o que quer que ela tenha visto no jornal fez ela ficar olhando para trás. Porra, ela tá quase, pra gente que tá assistindo o filme, ela tá quase assumindo a culpa daquilo. Se a gente já não tivesse prestado atenção nisso quando ela pegou o canivete, etc e tal, que ela talvez seja culpada dos esfaqueamentos. E ela é perseguida, né? Ela tem aquela sensação de estar sendo perseguida o tempo inteiro também. Isso, porque ela passa por dois bêbados. Um dos bêbados meio que vai levantar pra flertar com ela, mas aí o outro bêbado que tá sentado puxa a garrafa dele, eles ficam conversando. Ela anda mais um pouco, um outro bêbado chega perto, tenta agarrá-la, e aí aparece um carro de polícia, o carro de polícia mais Deus Ex Machina do universo, aparece ali do lado. E, gente, o carro, os policiais saem, o policial sai do carro e ele faz um espancamento no bêbado. É isso que a gente fez, que é lindo de se ver hoje em dia. Foi assim, parecia a polícia do Rio de Janeiro fazendo o cara confessar, né? Exato. É o Mr. PM, né? É o Mr. PM, gente. Verdade. Arrebentou com ele e aí depois ela vai encontrar. E aí, então... O cafetão do bigodinho, ele faz alguma proposta pra ela e ela, a princípio, não gosta. Tanto que ela tenta fugir, ele segura ela pelo braço e tal. E quando vira a esquina, corta a cena, vira a esquina, eles já estão conversando bem e a florista fica só olhando de longe, sabe? Com aquela cara de... Aham... É, isso que eu falei, os dois, e as duas, e a hora que ele vai colocar o cravo na lapela, elas ficam trocando olhares meio que malucos, assim. É, a música atrás também incomoda bastante, nesse sentido. Que é o que ele tá tentando fazer com ela, né? Ele quer agenciá-la como escort girl, como prostituta, talvez, sabe? Tem todo um simbolismo quanto a isso. Eu tive a impressão que eles já se conheciam. É, nesse filme a gente nunca sabe. É, nesse filme a gente nunca sabe, mas dá essa impressão também. Depois eu fiquei pensando, se ela é essa, porque ela é uma serial killer, né? Se ela é essa pessoa, esse cara tá fazendo, e ela mata esses homens, que ela mata homens, esse cara tá ajudando muito o trabalho dela. Entendeu? Tá sendo uma mão na roda. Então, assim, ele acha que ele tá conseguindo acompanhantes pros seus clientes e ela tá conseguindo vítimas, né? Mais fácil. Eles chegam numa rua, para um carrão dos anos 50, assim, bonitão e tal, e tem um gordo de bigodinho dentro que eu não sei vocês, ouvintes, mas se vocês assistirem o filme, vocês vão notar, ele é os cornos do Orson Welles. É. Ele é a cara do Orson Welles ou um Vincent D'Onofrio genérico, assim. Eu achei que ele fosse um mafioso italiano. Pode ser também. Ou aqueles gordinhos de filme de infantil, sabe, que ele é um malvadão? É sempre um gordão meio ricão, assim, fazer aqueles cara bem uma caricatura, assim, é um genérico. Sabe, ele me lembrou de verdade o vilão do Sonic, esqueci o nome. Robotnik. Doutor Robotnik. Olha aí. Ele é muito marcado, você parece um rico, gordo, então ele é todo o estereótipo do, né? Rico, sempre gordo. Sempre com charuto na boca. Machista, objetificador, porco. Exato. Se o capitalismo fosse uma pessoa, seria ele. Seria ele, com certeza. Isso. Se o capitalismo fosse uma pessoa, seria aquele cara. Mas assim, o cafetão do bigodinho entra no carro, discute, pega uma grana e ele pega e joga ela pra dentro do carro e eles seguem. É, eles vão parar numa boate, a primeira boate que ele aparece no filme, né? É, na verdade é um restaurante. Ah, eles não, sentados, eles estão sentados num restaurante, ele pede champanhe e eles têm o jantar mais rápido do mundo, porque assim, serviu o champanhe, eles estão de volta no carro. Eu tinha esquecido dessa cena porque é muito rápido. Ela tá com uma cara de whatever, que ela tá assim, claramente, sabe? Whatever. E ele lá, ele todo sensualizando com a gordice dele, com aquelas tetinhas dele, né? Calma aí. Ele tem mais peito que ela, gente. Ele tá lá sensualizando, assim, ele toma aquele shampoo sensualizando, ele lá olhando com a cara de, ai, tá bom, você tá lá, Cláudio. É uma referência meio pop que eu peguei, não sei se seria, é do clipe da Lana Del Rey, West Coast, que ela tá no vocal com um velhão. É, me pareceu muito isso, apesar que no clipe a Lana Del Rey tá super drogada, mas... Ou seja, ela está a Lana Del Rey. É. Olha, a Lana Del Rey está como ela, né? Porque, na verdade, ela não precisa se drogar pra ficar daquele jeito. Exatamente. Daí, tipo, tá com um velhão, só que o velho é magro, né? E me lembrou muito essa cena. Eu tô tentando lembrar o personagem que lembra esse cara, que é um desenho de um porco gordinho, com pouco cabelo em cima, sabe? De terninho. Gente, eu sei que eu tô em minoria aqui nesse podcast, mas... Eu estou me sentindo todo representado. Ai, gente, mas é maravilhoso. Eu vou procurar até encontrar esse personagem pra mostrar pra você. É o cara. Tem um desenho dessa época, eu acho que é da Betty Boop, que tem um gordinho, que é um porquinho. Justo. Vocês estão lembrando dele? É meio laranjinha. Tô. Então, é o cara, é aquele cara ali. Porco. Mas assim, o que eu achei muito interessante nisso é que eles param num restaurante, eles brindam com champanhe e de repente eles estão de volta no carro. E é muito legal porque adiciona a uma teoria que eu tenho desde o início, quando eu comecei a ver o filme, mas isso a gente fala lá pro final, que eles estão de volta no carro e ela olha em volta do carro onde ela tá como se ela não soubesse. Caralho, sabe? É como se virasse uma página de um quadrinho, que num quadrinho eles estão jantando, você vira a página e já tô no carro de novo. Erro de continuidade. Não. Aí é que no tá. O cérebro dela. É, pode ser. O cérebro dela não tem a menor lógica, né? Bom, de qualquer maneira, ela tá estranhando ao redor, ela tateia em volta, ela põe a mão na perna dele e o gordinho... Aí o gordinho sensualiza um pouco mais com aquele peitinho. O papai Pig olha pra mão dela, olha pra própria virilha, olha pra ela e dá aquele risinho de... Ele é muito é uma personagem muito triste, cara. Porque ele acha que ele tá arrasando, assim, ele é muito... Ai, não tem o que falar. Pois é, mas é interessante isso, porque ela põe a mão na perna dele, ele olha pra ela, assim, do tipo, você tá pro crime, aí ela tira a mão, mas quando ele olha pra fora da janela, a expressão dela de angústia, ou de não saber onde está, de repente muda, e ela sorri de uma forma muito maliciosa, assim, tipo, eu tô te fazendo acreditar que eu estou sendo levada... É, que eu sou frágil, mas eu tô te levando pela coleira o tempo todo. É, e aí corta de novo. O tempo inteiro. Isso. Daí corta de novo, eles estão num clube noturno, sentados, tomando as biritas, eles olham pro balcão, tem uma mulher se desfazendo de um chato careca que vai aparecer de novo depois. Eles ficam se olhando e olhando pro ambiente em volta, e de repente corta, ela tá no carro de novo, e eles vão pro clube pronto. Tem um clube no ouvinte, tem um clube, o nome do clube é Pronto, Clube Pronto, que clube deve ser pronto. Alguma coisa. E tem exatamente. Uma mulher dançando como se fosse a Carmen Miranda ali. Isso, cara, exatamente. Quando eu olhei, eu escrevi nas notas aqui Carmen Miranda genérica. E o cara lá, ela com uma saia muito decotada, as pernocas de fora, e ele olhando bem na zona do agrião ali o tempo inteiro. É, nessa parte, eu vou ser sincero que eu fiquei. Na zona do agrião é ótimo. Eu fiquei. Ele chama de parquinho. Parquinho, exato. É, porque ao mesmo tempo que ela tá lá se embebedando e o gordinho do bigode, o gordinho ricaço, tá olhando pra tudo, tem um cara na plateia de charuto, que a gente vai descobrir depois que ele faz dois papéis, mas por enquanto eu defini, até esse momento no filme ele é o tiozão, ele tá com o charuto na boca, babando pra Carmen Miranda genérica, e aquela calçola não é calcinha, calçola o troço é quase um short atlético de vôlei feminino. Ah, sim, anos 50, né? Sim, anos 50, muito justo. E eles ficam os dois olhando a cena, e de repente corta e eles estão no carro de novo. Ela parece muito contrariada, né? Ainda na cena da dança, ela parece que tá com ciúmes, ou então tá... Não, ela tá incomodada com o jeito que ele olha pra ela. A gente não conseguiu definir se ele olha pra dançarina, entendeu? Parece que... Eu acho que assim, que às vezes a gente já tá definindo essa questão de que ela tem essa raiva de homem, meio que ela não gosta. Esse olhar malicioso que ele lança pra dançarina, quase que comendo ela com os olhos. Os dois, tanto o gordinho do bigode quanto o tiozão do charuto. Ela não gosta, ela claramente dá mais raiva nela. E assim, é uma cena longa dela, do cara, do gordinho de bigode e ficar olhando pra dançarina, fitando a zona do agrião ali. Assim, é uma cena longa que mostra a dançarina, ele e depois a mulher, que vai ficando cada vez mais revoltada. A raiva dela vai crescendo. Quando eu vi essa cena a primeira vez no filme, quer dizer, revendo, porque eu vi essa cena lá atrás, nos anos 90 e tal, quando eu vi a primeira vez, mas eu tava muito drogado pra prestar atenção. A princípio, como tem aquele corte brusco entre o gordinho do bigode olhando e o tiozão do charuto olhando ao mesmo tempo, e o tiozão do charuto tá praticamente babando, eu achei que o gordinho do bigode tava olhando pro tio do charuto olhando pra dançarina. Não, acho que tá todo mundo olhando pra dançarina ali, viu? É, pode ser, provavelmente sim. Mas ela realmente fica incomodada de não ser o centro da atenção daquele cara, especificamente. Mas, como eu disse, ele daquela cena da Carmen Miranda genérica, eles voltam pro carro, ela tá andando do lado, ela do lado direito, o gordinho do bigode do lado esquerdo, e ela põe a mão na cabeça e se sente... parece contrariada, assim, e vem a narração em off falando que, filha do horror, o pulso das luzes neon batem na tua cabeça como um martelo. Eles só fazem alimentar a tua culpa. E aí ela põe na mão na cabeça como se tivesse com uma súbita enxaqueca da porra, e tem um flashback que é marcado por uma sobreposição de um túnelzinho, que nem o Túnel do Tempo, pra quem conheceu esse seriado, assim. Todos os filmes dali vão fazer, muitos fazem essa mesma giraçãozinha. É uma espiralzinha que vai levar ela pro flashback. Um flashback muito surtado também, né? Porque... E aí, de repente, exatamente, ela tá num cemitério, aquele cemitério com grama e só os túmulos levantando assim. Vem um cara até ela. É o Slenderman. É, exatamente, é o Slenderman. Falei, maravilhoso. Gente, veio o Slenderman aí, ó. É um cara alto, magro, de terno, com uma meia calça preta em volta da cara. Isso, exatamente. É que assim, como não tem, eles não têm muitos recursos, claramente, em alguns momentos você vê que tinha um rosto ali. Mas a ideia é que não era pra ter rosto nenhum, entendeu? É o Slenderman. É uma cabeça preta toda, assim, disforme. A cabeça ali, sabe, pra você. É, mensageiro do caos aparece ali. O conduzidor, se é que essa palavra existe, provavelmente não, é que fala pra ela, eu tenho muito a te mostrar. E aí ele chega na cena segurando um lampião daquele de querosene e ela segue ele no meio do flashback, ele mostra um túmulo e no túmulo tá escrito pai. E aí de repente eu achei essa uma das cenas mais criativas, que em vez de ser um flashback num quarto fechado, mobiliado, aparece o cara que seria o pai dela, que é o mesmo tiozão de charuto que tava lá no clube babando na Carmen Miranda genérica, bêbado na cama e a cama tá em cima da grama do cemitério. Sim, também gostei. Toda essa cena que gira em torno do cemitério, eu achei ela interessantíssima, porque ele vai contar a culpa dessa, toda essa questão, mas não é um flashback de verdade, é uma maluquice que tá dentro da cabeça dela ali. Sim, é como se ela estivesse revivendo aquelas emoções naquele momento. Naquele lugar, o que é muito, muito doente da parte dela, né? E aparece o pai dela, né? Primeiro é o pai, né? É, o primeiro é o pai. É, primeiro é o pai. Aparece o pai dela e o pai dela tá lá bêbado, claramente bêbado, deitado, largado numa cama. E... Gente, eu só queria falar pra vocês, desculpa te interromper, Lica. Desculpa. A garrafa da qual o pai dele tá bebendo é, tintim por tintim, exatamente igual à garrafa de Biotônico Fontoura. E ele tá bebendo daquilo. Olha, dá pra dar barato no Biotônico Fontoura. Eu tomei um porre de Biotônico Fontoura quando era criança. Pô, fácil. Tinha álcool a parada. É, tinha álcool naquele negócio. É por isso que a criança comia e dormia. ele espanca ela, né? Assim, vê. É, ele levanta... Cheirando side? Que ela tava tirando não, de sapatinho. Não, porque ela estava ali. É, porque ela estava ali. O pai levanta, toma um gole do licor de cacau Xavier. Do Biotônico Fontoura, ele levanta, ela chega. E é muito legal de que eu achei muito interessante que, apesar de ela supostamente ser criança nessa época, ela aparece como adulta. Sim. Com outra roupa, sim, mas ela aparece como adulta. O pai vai dar uns tapaços nela, ela cai no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um dos poucos sons que ela emite no filme. Eu fiquei na dúvida se ela tava rindo ou chorando. Acho que os dois. Pois é. É estranho mesmo, ela tá fazendo os dois, exatamente. E aí o pai olha. Dá aquele estapaço, ela cai no chão rindo e chorando ao mesmo tempo, ele volta a deitar na cama e dá-lhe cachaça, dá-lhe Biotônico Fontoura pra dentro, e a voz em off, a narração falando assim, olha, tô te mostrando o mal de onde você veio, o lar desfeito, a família perversa que originou esse demônio que tem na tua cabeça. E aí, ele mostra agora, vou te mostrar a segunda coisa, que é a tua mãe. E a mãe é completamente diferente do pai, né? Não, essa cena da mãe, eu gostei tanto por causa da sutileza do charuto. Ah, cara, do charuto é muito legal. Charuto. É muito legal. Descrevam aí pros ouvintes, como é que acontece. A mãe tá... sentada no sofá, toda bonita, linda, a mãe é linda. Lendo uma revista e comendo chocolate. É, mas toda barbizinha, ela é muito glamurosa, né? Bem anos 50, uma diva dos anos 50, deitada de lado. Aquelas perninhas assim, sabe, que é juntinhas, assim, bem Mary Morrow, sabe? Frágilzinha, comendo. E aí chega o marido, com aquela coisa... tropeçando de bêbado. Suado, fedendo, claramente ela não quer esse cara, e aí ele pega e olha pra ela daquele jeito toda linda, e fala né, vou pra bate, vou sensualizar, e aí ele chega perto dela, ela pega e vira a revista na cara dele, esse cara é muito pra impedir que ele a beije, que é muito legal. Aí ele baixa a revista, ela vira a revista mais um pouco, assim, ela continua, ela claramente não quer saber dele, né, e ele tenta atacá-la, né, por ser a sua esposa e ter essa história, né, de que a mulher tem que cumprir, né? É, tem que cumprir suas obrigações de esposa e aí ele matrimoniais. Vira, adoro essa palavra, exatamente. Obrigações matrimoniais. Vira o rosto dele e é aí que ele vê o cigarro, né, o charuto. O charuto, tem a mesa no meio da grama do cemitério, do lado do sofá e da composição de cena, e tem um charuto meio fumado que não é dele. Em cima de uma mesinha, dessa mesinha, e aí e eles ficam várias vezes mostrando o rosto dela enquanto ele empurra o rosto dele, até ele focar nesse charuto, né? Vai daí. Ele pega o charuto, confronta a esposa com o charuto de que ela andou costurando pra fora, por assim dizer. E ela ri da cara dele, desprezando ele completamente. É, uma coisa que me deixou meio assim, chateada, é que assim, ah, os seus pais são horríveis, o seu pai te espancava, sua mãe trai seu pai. Tipo, ela claramente não culpa a mãe, ela culpa o pai. É exatamente. Mas assim, tipo, o narrador fala... Sim, o narrador diz isso. Na visão dos anos 50, era o que era dito com uma família disfuncional. O pai bêbado, a mãe adúltera, e isso era motivo para toda uma pandemia de problemas psicológicos na criança. Não, sim, mas assim, o fato dela ser adúltera, da mãe ser adúltera, seria tão problemático quanto o pai bêbado espancador, sabe? Isso que me deixou meio... É porque a gente tem que entender a... eu sou pesquisadora da área de historiografia linguística, enfim. Mas é uma coisa que assim, a gente tem que entender, na minha área de pesquisa a gente faz isso, a gente tem que entender o tempo no tempo em que ele ocorre, e como o pensador mesmo coloca, a gente não pode olhar para isso com os olhares nossos de hoje, do século XXI, a gente tem que olhar ali para a década de 50 do século passado, entendeu? Então assim, é a representação máxima da família desestruturada que justifica ela ser uma pessoa surtada, completamente louca. Então ela tinha um pai bêbado que agredia ela e a mãe, e você tem uma mãe que, por não suportar este homem, e você não... Naquela época você não tinha a opção de não estar casada com uma pessoa, você tinha que ficar com ela até a morte, entendeu? Então ela literalmente tava nem aí pra ele, cagava pra ele. Então ela saía com outros homens, ela acabava sendo adúltera. Neste contexto do narrador, a culpa é dela, né? É aquele negócio assim, por não poder se rebelar contra o ambiente tóxico, abusivo em que ela vivia, ela fazia chacota do marido, que era a forma de vê-lo se degradar também pouco a pouco, por não apenas não ser o cara que provém para a família, segundo os valores da época, mas também por ser o cara que, além de não prover para a família, ainda batia na filha, ainda era um bêbado e ainda não dava conta dela. Exatamente. As obrigações matrimoniais. Exatamente. Exato. E ao fazer essas... Então, ele não tinha respeito dentro de casa. Ela apanhava do marido, mas não respeitava por sua vez, entendeu? E ela também parecia que ela estava um pouco à parte, assim. Acho que não parecia ser uma mãe muito presente, né? Ela estava mais desconectada disso. Ela estava... Agora, uma coisa que eu achei muito importante nessa cena é que a mãe tá lendo a mesma revista que lá no início do filme ela pegou do chão. Porque falando, ela tá contando a história dela. Aquela revista é o que aconteceu, aquela cena. Não no cemitério, obviamente, mas ela é a responsável ali pelo que vai acontecer, né? Não pelo que o pai fez, mas que ela fez com o pai. E essa revista é uma lembrança desse momento, entendeu? Que ela guarda. Exatamente. E aí fica a questão. Eu fiquei me questionando, será que esse amuleto, esse colar que ela usa, era da mãe? Eu vi na mãe. Eu também não vi. Que ele tivesse visto na mãe, mas ela cuida desse amuleto como ela cuida da revista, sabe? Faz parte dessa história dela. A revista eu não tinha percebido, não. É, mas é a mesma. Isso é bem interessante por causa das pistas que eles vão dando. Tá na mesma página, porque quando ela abre, a revista tá aberta, dobrada, né? E a mãe tá lendo a mesma parte dobrada, que aí ela deixa no sofá e faz chacota do marido, levanta e vai pentear o cabelo na frente do espelho, né? Que nem uma diva dos anos 50. Ela é o estereótipo da diva dos anos 50. Ela me parece muito... Parece que ela tem uma cena de um filme da Vivian Leigh, não tem? Anos 30, 40, sei lá. Sim, sim. Que ela tá lá penteando o cabelo na frente do espelho. E aí ela parece muito essa parte, assim. E vem o pai, né? Cara, essa cena é muito legal porque a mãe tá se olhando no espelho e o espelho é destruído por um tiro, dizendo claramente que ele atirou nela. E ela se vira em choque pelo que tá acontecendo e o pai atira nela de novo. E quando ele se vira pra olhar pro corpo, vem ela, a filha do horror, com uma tesoura grande pra caralho, aquelas tesouras de costura, sabe? Esfaqueia o pai pelas costas e o pai morre, e aí volta a narração falando: você está marcada para sempre, filha do horror. E aí a gente volta o túnelzinho e a gente está no carro de novo. O Orson Welles genérico tá sorrindo para ela. Porquinho. E eles saem num hotel extremamente chique, assim. O hotel, quando eles entram no saguão do hotel, tem estátuas e tudo mais. E tem uma lavadeira no chão, que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma personagem da mãe, fazendo o papel da lavadeira. Da menina que limpa o chão, né? Isso, exatamente. Eu voltei várias vezes, eu não tenho certeza, mas parece muito. Eles entram no saguão, tem a mulher esfregando, sabe, ensaboa, mulata ensaboa. Ele chega lá. Ele tá com um charuto, porque ninguém nunca para de fumar nessa porra desse filme. Sim. totalmente anos 50. Exato, claro. E ele larga o charuto bem onde ela tinha acabado de passar o esfregão no chão. Ela olha com aquela cara de ódio, filho da puta, gordo, sebento do inferno. E eles sobem uma escadaria até chegar ao elevador. Agora, o que é mais interessante é que, enquanto eles estão subindo, no saguão do hotel, observando eles, tava o mesmo tiozão do charuto, que tava lá na boate, olhando pra Carmen Miranda genérica. É. Que vai, levanta e segue eles. Eles sobem, chegam no ascensorista do elevador, que tava claramente dormindo. Pior funcionário do universo. Pior funcionário do universo. Aquela hora da noite também, né? Pois então, eles sobem até a penthouse, a cobertura do hotel, eles chegam num pequeno bar, o Zé Gordo chega, prepara uma bebida, depois vai pro bi... Eu achei essa cena muito legal, por causa da sequência de eventos, porque eles chegam, o Zé Suíno... vai pro piano, toca uma música, ela vai pro lado dele, coloca a mão no ombro dele, dizendo assim, tudo bem, tudo dentro dos conformes, tô curtindo. De repente, quando ele devia olhar pra ela, passa um garçom trazendo um prato bem recheadão daquele hotel bonito, e ele olha pro prato e não pra ela, e ela fica putaça. Sim. E ele senta, larga ela lá, nem pergunta se ela quer, e começa a comer como um porco. Gente. Uma forma nojenta, assim, sabe? Meio que visceral. Nha, nha, tem algum filme que aparece algo semelhante, só que eu não lembro. Nossa, vários. Até aquele do Danilo Gentili, lá da loira do banheiro, tem uma cena dessa. Jesus. É, né? Ele não convida ela pra jantar, ela é mera espectadora, ele tá comendo... frango frito, sabe, chupando o ossinho. Toda vez que dá um zoom na cara do gordo, dá pra notar o quanto ele tá babado. O queixo dele tá socado de baba. Tá nojento. É nojento até pra mim, que sou gordo. E ele olha, e ela tá ali claramente assim, ela é só um objeto ali. Ele não vai gastar dinheiro nem pra perguntar se ela quer comer um manchinho. Assim, ela se esforçou, ela preparou a bebida, ela foi sorrindo, porque pra ela parece ser muito difícil. E daí ele faz essa receita, ela fica muito puta. Gente, ela fica olhando com uma cara de nojo pra ele enquanto ele come aquele frango frito. Sabe, dá pra você ler o balão de pensamento nela. Cara, espero que você engasgue e morra nesse KFC do frango frito. Sim. Mas, gente, quem não ficou com nojo daquela cena? Eu fiquei com vontade de comer frango frito. Ai, não! Mas ele comeu de um jeito porco, um jeito... Eu também, como assim? Eu sou horrível. Não, isso não é possível, gente. E ele com aquele negócio no pescoço, bem gordinho, sabe? Botar o negocinho aqui assim. Não, não, não, não. Ele termina sendo um charuto. Ela tá tão puta que tem aquelas maquininhas de soda pro pessoal que toma uísque com soda ou... Uhum. etc e tal. Ela faz transbordar. Ele, de repente, percebe que ela tá ali. Vai até ela. Ela começa a brincar, que ela tá tipo, whatever, desisti de você. A meio que chama a atenção. Exato. Dele, né? Ela faz isso olhando pra ele, tá chamando a atenção, tipo, ei. Eu tô aqui. É. Verdade. Aí eu tinha contratado uma moça. É, eu tô aqui. Tem uma puta aqui do meu lado, eu esqueci dela. Exato. Aí ele levanta. Ele vai até ela e ele levanta tudo sexy, podre, melado, brilhante. A cara dele tá brilhando, aquela gordura toda. Eu gostei que ele não perdeu a dele. E olha que eu gosto de gordinhos, mas gente, demais, ele é muito porquinho. Assim, não porquinho de ser gordo, ele é muito... Ele é asqueroso, aquele cara. Ele é asqueroso, asqueroso define. É, ele é asqueroso. Bom, ele tenta segurar ela, trazer ela pra um abraço, ela se desvencilha, ele joga o charuto no chão, bem puto mesmo, e aí ele puxa no bolso um rolo de dinheiro, sabe? Aquela maçaroca, aquela chapeleta de notas enroladas. Ela olha pra ele com desdém e ele vai tentar beijá-la à força, ela puxa o canivete e esfaqueia ele sem dó nem pena. Ele segura o colar dela, dela, enquanto ele vai se desvencilhando daquilo, eles estão do lado de uma janela, ela joga ele da janela. Isso. E é muito legal, porque enquanto ele vai caindo da janela, num efeito muito bem feito, para o pouco orçamento que eles tinham, eles conseguiram fazer bem a passagem do cara caindo do prédio, e todo o dinheiro dele vai chovendo, assim, tipo assim, ele vai despejando notas e notas de dinheiro enquanto ele cai. É, e assim, quando ela esfaqueia ele, ela tá claramente se divertindo. É. Sim, ela tá feliz pra caralho. O olhar dela é insano, assim, a alegria, o sorriso dela é horrível, né, de doida, mas o olhar dela é insano, ela tá num êxtase naquele momento. Sim. Agora, o que eu achei muito legal ali, que o pensador falou da cena do dinheiro caindo, é que ela não se importa, ou seja, em nenhum momento ela se vende como uma acompanhante de luxo, né, pra esse cara. Mas claramente, desde o começo, nunca foi o objetivo dela. Ela sempre quis ver ele como uma presa, que ela enredou ele pra isso. E aí, quando eu tava, a primeira vez que eu assisti, que eu caí na real, que tinha lá como é que fala? A imagem, como é que chama em português? É esfaqueamento. O esfaqueamento. Isso. Tá no jornal, esfaqueamento misterioso. Foi aí que caiu a minha ficha. Ela é a serial killer, entendeu? Ah, mas isso eu achei quando ela pegou a faquinha e depois mostrou no jornal. Mas muita coisa. Mas assim, como o filme tava muito assim, por tanta coisa podia acontecer, ela podia ser uma replicadora, uma pessoa, sei lá, podia ser várias coisas. Mas ali é a comprovação de que era ela. E ela nunca fez por dinheiro, não é dinheiro. Ela passa por cima. Sim. Pois é. Mas nesse momento, o que acontece? O garçom do hotel, tava ali todo solícito, entrega uma bebida pra ela, e quando ela pega a bebida e olha pra pessoa que entregou, é o gordo. Ele tá ali vivo e bem na frente dela, como se aquela queda dele tivesse sido só um desejo dela não realizado. E ela entra em desespero e sai correndo. Ela literalmente surta e sai gritando, e o cara fica sem entender o que tá acontecendo. Eu não Exato. Vi que tinha. Eu não percebi que o gordo tava lá. O que eu achei é que quando ela se deu conta que perdeu o colar do medalhão, daí ela surtou. Ela desce no elevador, o ascensorista fica manjando ela, desce as escadas, sai correndo. Isso. Ela passa pela mulher que tava lavando o chão, ela corre nas ruas, até o ponto em que ela chega e vê o corpo do gordo caído no chão e tem várias pessoas. Só ali que ela percebe que ela perdeu o colar dela. Isso, exatamente. Olhando pro gordo caído no chão, e ele tá segurando ainda com a mão em garra, assim, segurando o colar dela. E aí vem a voz em off de novo e fala: culpada, louca de culpa, o demônio que te possui. E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu achei nessa cena: olha pra esses golems que estão em volta do corpo, eles não podem te tocar, mas eles são testemunhas da tua culpa, eles são figuras imaginárias reais que podem te afetar. E aí ela vê que o gordo tá segurando o colar dela. A prova, né? Ele fala da prova, do amor. É, eles têm a prova que você fez isso, como é que você vai se desvencilhar. Ela faz um negócio muito estranho, porque eles estão em círculo, aqueles homens em volta do corpo. Ela aquela cabeça de Slenderman também, isso não tem cabelo. Isso, exatamente. Tem mulheres, você viu, cabelo loiro, tudo, mas tem cara preta. A cara totalmente preta. E ela engatinha até lá, e ninguém parece notá-la, e ela tenta arrancar o colar da mão, então ela puxa o canivete, ela serra a mão do cara. Porque ela não consegue tirar. Não consegue tirar, ela resolveu de um jeito bem fácil. Eu faria a mesma coisa. Opa. Justo. Arrancou a mão dele, né? Foi sair correndo. Mas você sabe que eu ouço o Guilty desde lá de cima, parece que tem alguma coisa sussurrando. Pois é. Eu voltei várias vezes e eu tenho a impressão de que tem um barulho bem devagar, bem suave em cima da música. E ela começa a correr e vai aumentando. Quando ela olha, aí ele meio que estoura e pai, começa a gritar na cabeça dela falando isso tudo. Da culpa, filha do horror, o demônio tá ali, sabe? Você é um demônio que se criou ali, essas coisas que ele vai falando. É, mas uma coisa que acontece é que, mesmo arrancando, cortando a mão dele, ela não consegue rever o medalhão. Não, vai ficar ali. Ela fica no bolso. Tá preso na mão. O que você faz com uma mão que você arrancou? Põe no bolso, depois no bolso, sai correndo. Põe no bolso, joga no colo da florista. Ela sai correndo, segurando o medalhão e a mão junto ao ventre, assim, e o tiozão do charuto lá, que agora aparece como sendo um policial, começa a persegui-la. E é muito legal, porque tem toda uma sequência. A Lika falou disso lá no início do início da conversa, do contraste, porque vai ela segurando aquilo nas mãos, e vai o policial que tá se divertindo com a caça. Ele tá numa viatura virando o holofote pra ela, e ela não tem pra onde fugir. Uma coisa que eu percebi é que é o pai dela, né? É o mesmo ator que faz o pau, o tiozão. Mas é engraçado que quando ele aparece a primeira vez, a gente não conhece ele como pai ainda. A primeira vez que ele veio tá, ele tá no nightclub lá, secando a Carmen Miranda genérica. E você vê que ele olha pra ela, eu não falei aquela hora porque eu não queria dar esse spoiler ainda, né? O spoiler de um filme de 55 não é spoiler. Mas ele olha, ela já tá incomodada. Quando ela olha pra ele, ela fica mais incomodada ainda. E a primeira vez que eu assisti, não entendi por quê. Depois aparece o pai e eu não me liguei muito porque ele não tá assim tão parecido. Mas quando ele volta como policial, eu percebi assim: esse policial que a persegue agora até o fim do filme, vai persegui-la, é basicamente a culpa dela. Então ele é a culpa dela. O primeiro assassinato, a imagem dele fala, né? O outro fala, a imagem do seu primeiro assassinato, né? O seu primeiro assassinato. É a imagem do pai. Que é a imagem da primeira vítima dela. Exatamente. E aí você reforça mais a ideia de que ela é uma serial killer. Que é a primeira vítima dela vai continuar sendo sempre o acusador dela, né? E perseguindo ela, porque as outras não importam muito, né? Porque o que é pra marcar mesmo que essa ruptura, né? De quando você tem uma certa civilidade, você quebra um padrão de civilidade. Ela quebrou vários, né? Porque ela não só matou, mas ela matou um pai, né? Que pra gente é um dos grandes tabus da humanidade, assim, né? O patricida, o infanticida, o parricida, no caso dela. Parricida, exato. Então, desse vários, né? E aí ela começa a fugir, como você diz, e ela não tem pra onde ir. E a luz, agora eu queria falar disso. A luz conta muita história ali. Caralho, muito. É até um cachorro correndo atrás dela. E o cachorro? Cara, eu anotei aqui. Tem uma cena, eu não sei se isso foi proposital, mas tem uma esquina que ela dobra e vem um chihuahua correndo, vai atrás assim, e ele some depois. Eu falei, caralho, isso tem que ter sido... É um doguinho. Foi sem querer, exatamente. Cara. Claramente foi sem querer, mas ficou muito bom. Claramente foi sem querer. Sim, o desespero de não ter pra onde fugir e ele sempre trazendo. Ele nunca foca ela direto. Sempre fica uma cabeça de fora, o pé de fora, sabe? Mas ele tá sempre ali olhando e aquele cara, e aquela cara que ele também faz de prazer de estar perseguindo ela. Na verdade, é a culpa que tá na cabeça dele, porque é o Guilt vem gritando, né, na cena toda. E eu achei maravilhoso ele, porque é a única parte clara do filme. Mesmo o começo sendo de dia, a parte mais clara do filme é quando você foca nela e ela se destaca ali. Guilty. Guilty. Guilty. Eles vão fazendo esse jogo de gato e rato até que ela vira uma esquina, a voz em off fala: você tem que encontrar outra vida. E isso é uma coisa que eu acho que dá outra dica do que o filme se refere, que a voz fala: você tem que encontrar outra vida que não seja a tua pra você poder se libertar. E aí ela vira uma esquina, o policial ainda atrás dela, ela encontra com o cafetão do Bigodinho e ele traz ela pra dentro de um prédio. Eles descem uma escada e ela vai pra uma espécie de camarim onde uma banda tá ensaiando e ele entrega um livro de partituras pra ela na mão. Eles ficam ali, ela tá claramente aliviada de estar fora daquele lugar, até que o cafetão do Bigodinho olha o relógio e fala: não, tá na hora de ir. A banda toda vai e ele tenta sensualizar com ela. Chega, mas no momento que ele tá, que ela tá quase cedendo, chega uma loura e fala: ô, tá perdendo esse tempo com essa perua aí, por quê? Vem cá, que você é meu. E leva ele embora. Nesse momento começa a tocar jazz, né? Não, mas uma coisa interessante, nessa cena, essa parte, um pouco antes disso, ele deixa ela lá, num piscar de olhos, você vê que claramente é uma ilusão, um surto dela, na cabeça dela, e ela não tá pensando direito, ela tá vestida com aquelas roupas antigas, as sociais, né? E de repente, ah, não é verdade! Num piscar de olhos, ela tá vestida de noite. Um vestido de noite branco que ele joga pra ela, assim, de repente ela tá vestida. Cai no corpo dela, ele joga isso pra ela e cai nela. Ela veste, não parece ela segurando o vestido, cai no vestido. É como se ele jogasse e ela vestisse. Eu não entendo de roupa o suficiente pra saber que é isso. É tipo um tomara que caia. Como é que é esse vestido? É um tomara que caia rabo de peixe. Eu não entendo muito de moda, gente, desculpa. Esse rabo de peixe eu não sabia, não. É o tomara que caia rabo de peixe de cetim rosa, claro. Cara, você não entende muito de moda. Faz muita referência a um filme da Mary Morrow, que é um pouco anterior a esse, que é aquele que ela tá de... A bonequinha de luxo, que ela tá com aquele vestidinho, né? Pois. Parece muito, presta atenção. Parece muito com o filme com a roupa da Mary. Olha aí. Mas Bonequinha de Luxo não é da... Ah, não é Bonequinha de Luxo, desculpa. É da Audrey Hepburn. É da Audrey Hepburn, desculpa. Eu errei. É daquele outro que ela... O Pecado Mora ao Lado. É esse aí. É uma coisa também que a gente deixou passar. Na cena que ela tá chegando no hotel, tem umas vitrines dentro do hotel com... Ah, é verdade, muito bem lembrado. Ah, tem uns negócio preto lá, parece uns casacos de pele, mas parecem uns monstros também. São casacos de pele, mas parecem monstros. Assim, até acho que tem fotos separadas disso. Né? Ela fica alisando aquilo pra ver a textura e o gordão puxa ela e vem embora aqui. Eu tô pagando por hora, porra. Eu tô pagando por hora, eu vou comer frango. Exatamente. Quero comer meu frango antes de comer você, sua galinha. Basicamente é isso. A banda foi começar a tocar, começa um jazz muito bebop a tocar e tal, e ela abre a cortina com aquele vestido lindo que ela tá agora, e ela tá de repente num cabaré subterrâneo, parece coisa da Lei Seca, sabe, que o pessoal tinha que se esconder pra se drogar, e tá começa... todo mundo drogadaço ali dentro. Caralho, claramente. Muito drogado, tem um maluco ali. Tem um cara brincando com a escada, parece que ele tomou bala, cara, ele tá agarrado na escada. Eu fiz várias anotações sobre esse cara, porque ele primeiro tá dançando assim, tipo, sei lá, o Mazzaropi dançando death metal. Sim. E aí a namorada do Mazzaropi tenta puxar ele dançando, e aí corta pra ela e ela tá super à vontade, assim, ela se livrou da culpa, ela tá curtindo a noite, tem a banda tocando e vários casais se agarrando no lugar, e aí volta pro cara e o cara tá socando a escada vazia assim, como se não houvesse amanhã, e a namorada falando: puta que pariu, eu não devia ter botado aquela balinha na tua boca. Uhul, parece que pegou um nerdão, um virjão, e deu a primeira vez uma droga na boca dele, e ele, uhul. E quando você tem, mais uma coisa que eu percebi nessa cena, que fica muito marcada, não sei se vocês perceberam, o quanto ela se desconecta do mundo. Tem uma realidade ali de diversão, em que ela consegue relaxar, mas ela dança completamente fora do ritmo, e ela tá completamente destoando da cena, ou seja, ela não se encaixa de jeito nenhum, né? Ela é uma pessoa completamente alheia e à parte dessa sociedade. Ela não enxerga o mundo como o mundo enxerga, né? Se enxerga. Ela vê tudo diferente. Mas mal ou bem, aconteça como acontecer, ela tá dançando, ela tá aliviada de não ter sido presa. E aí mostra uma janela. Eles estão claramente num porão, aquele club jazz drogado do inferno tá rolando num porão. Tem uma janelinha que mostra a calçada e os policiais estão todos ali. E aí é muito legal. As pernas, o cacetete na mão e tal. E de repente, o tiozão do charuto, que era o pai dela e também era o policial perseguidor, ele entra ali e ele começa a aceitar um monte de suborno de todo mundo que tá ali no bar pra fazer vista grossa pra toda aquela orgia de gente drogada que tava acontecendo. E ela começa a ficar preocupada. Porra, ele vai me ver, ele vai me reconhecer. Imagina, ela tá no palco. Imagina que ninguém vai ver ela. E aí, dali pra frente, só tem o take do olhar dela. Você não vê mais nada. É só o olho dela. E é um olho muito alucinado, seguindo as coisas assim. Um pânico, né? Um medo da se pega. E o cara não tá nem vendo ela, tá só ali pra pegar a grana dele. Ele pega ali a cervejinha do dia e tudo mais. E aí, de repente, ela olha pra janela e todo mundo que tá no bar olha pra janela. E, de repente, o policial do cacetete, o PM, ele tá com o gordão com a mão decepada. Rindo, todos eles dois rindo pra ela. E todo mundo aponta pra janela, caralho, que legal! E o gordão com a mão escorrendo sangue branco, porque tinha que ser branco. Eu achei que fosse um pedaço de tendão, parece aquele negócio papel, branco. Alguma coisa, não entendi bem o que era aquilo, mas é a mão dele decepada. Sim. E de repente todo mundo aponta pra ela e o gordão morto começa a rir da cara dela e ela entra em desespero. E todo mundo começa a encostar as mãos nela, ela se encosta na parede, começa a gritar. Eu anotei aqui que eu achei um mérito desse filme, tendo em vista o quanto a sociedade conservadora norte-americana era nessa época e é até hoje. No bar, se vocês forem ver, durante todas as cenas tem uma mulher negra e ela não trabalha ali. Ela tá dançando e tá curtindo a noite e tal, como se fosse mais uma dançando. E, porra, eu achei muito legal essa cena. Mas não tem só ela de negra, tem uns caras negros ali também. Minha mulher só tem uma mesmo. Mulher só tem uma. Mas os caras negros estavam tocando. É, exatamente. E a mulher negra, ela tá dançando com um cara branco. Ela é uma cliente. Cara, foi muito legal isso. Era uma cliente, cara. Olha aí. Dá pra entender o choque na sociedade que esse filme foi na época, porque era uma coisa impensável você mostrar no cinema, assim, tipo, um barzinho assim, tem mulher negra dançando com branco e drogas e etc e tal. Guilty. Guilty. Guilty. Mas de qualquer maneira, acontece o que a Lika começou a falar. Todo mundo para de apontar para a janela com o gordão morto gargalhando dela. Vão e todo mundo enfia a mão no pescoço dela, como querendo esganá-la. De repente dá um zoom no colar que ela tinha deixado na mão da florista. Nessa cena, ela deixa de estar com o vestido também, que foi uma coisa bem significativa. Do nada, ela volta a estar normal. E aí aparece ela chegando na florista. Quer dizer, e ela chega na florista, olha pro florista com aquele olhar cúmplice e deposita a mão com o colar dentro da cesta dela. E a florista fica com uma cara de horror. Cara, uma cara tão esbugalhada, os tipo, olhos quase saltando pra fora do crânio. É um motherfuck, assim, tipo, what? E ela vai embora. É tipo, não foi isso que a gente combinou. É, tipo assim, você me prometeu a sua mão. Você não conhece essa mão. Você prometeu a sua mão, não a mão do gordo. Eu não sei que mão é essa. Ai, que piada péssima, mas... Não, é, tá no nível necrofílmico. Pô. Começa a vir um monte de flashbacks dela matando o gordo, dela rindo, dela assassinando o pai com tesourada e tudo mais, dela sendo engolida novamente pela onda, o colar em zoom assim na tela, em primeiro plano, e de repente ela acorda. Ela tá de novo na cama com a mesma roupa. A revista tá lá. A revista tá lá. A revista é uma personagem importante, ela tá lá. Muito importante. E é a mesma noite escura, ela acorda completamente transtornada do que aconteceu, e aí vem a voz dizendo, a narração do filme dizendo, acorda, foi só um sonho de loucura, numa noite escura. E aí ela põe a mão no peito dela e ela vê que ela tá sem o colar. Ela vai até a gaveta onde ela se olhou no espelho e não se reconheceu a princípio, no início. O colar tá lá meio que jogadinho, da primeira vez não tava, mas ele tá com a pinta. O colar tá fora. É, o risquinho. Dá pra ver o cordão no colar. O cordão, desde o começo da cena você vê o cordão do colar. Isso, exatamente. Que é bem significativo também. E ela vai abrir a gaveta e tem uma pausa dramática enquanto ela abre a gaveta, né? E aí, quando ela abre a gaveta, antes da gente olhar a gaveta, mostra os olhos dela. Depois mostra. Eu achava que não precisava mostrar a mão. Eu também achava que não precisava mostrar a mão. Porque os olhos dela já falam que tá ali a mão. E assim, em outras cenas tem essas sutilezas. Por exemplo, a do charuto. Isso. Eu não assisti o Dementia, né? Que é o sem com cortes. Talvez ele tenha tirado essa parte, preciso olhar. Mas também tem uma coisa: a mão ela continua fechada, agarrada no colar, como se ele tivesse tirando aquela proteção dela e falando, olha, que é a culpa, você não vai conseguir tirar. Ela olha pra mão e é uma mão decepada, aliás, um efeito muito bom pra época de 1955. E ela aperta a mão. Ela aperta. A mão aperta mais, assim, é meu, você não vai tirar isso daqui, a tua culpa vai te acompanhar pra sempre. Isso, e ela segura a mão segura o bendito do colar, e aí a gente vai dando um zoom out. Tipo novela mexicana, exatamente, revelação de novela mexicana, take da casa, não é? Aí vai fora, assim. Daí a maquete. É a maquete com aquele quartinho, mas é muito interessante essa parte, que dá mais um indício, porque a luz do quarto dela começa a piscar entre luz, sem luz, luz, sem luz. E numa dessas piscadas ela tá lá, e quando a luz pisca em volta, ela não tá mais. E você só ouve o grito. É outra parte. Você ouve um grito, puta merda. Cara. É o segundo som legal do filme, que é o som do grito dela. Você vê ela meio que chorando e rindo naquela hora do pai. E depois você vê ela gritando, mas é um grito de desespero, muito bem feito, aliás. E é isso. E vai subindo a noite e volta o filme e termina como começou. Guilty. Guilty. Guilty. Gente, eu queria muito perguntar a vocês duas qual a impressão que o filme, o que é que vocês... Eu vou dar minha impressão depois, mas eu queria saber, começando pela Carol, manda ver. Foi menos pior do que eu esperava de um filme de 1955. Ai, ai, não, justo. Mas assim, tem umas cenas muito boas que, sei lá, alguns filmes poderiam aprender. Tipo, a parte do charuto eu achei genial. Só que assim, é um filme arrastado. Coisas não fazem muito sentido. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Se ela só tava sonhando. Se era um pesadelo dentro de um pesadelo. Se foi tipo a origem. Ou se ela de fato era uma assassina. Ou se ela só tinha muita raiva de homens e queria matar todos. Não a culpo. Kiko Abba dizendo. Justo. A gente só não mata eles, né? Mas vontade de assim, eu fiquei na dúvida se ela tava só sonhando, se era um sonho dentro de um sonho, porque a realidade dela era toda distorcida. É, a gente tá assistindo a realidade pelos olhos dela, então não Sim. é confiável o que tá acontecendo. Aliás, nada nesse filme é confiável. Sim, e assim, o filme todo me pareceu ser um sonho. Então parecia que talvez ela ainda estivesse sonhando. É do tipo, a mão ainda apertar o medalhão. As pessoas rirem dela, tipo, o morto rir dela. As pessoas não se importarem quando ela tava arrancando a mão do morto. Tudo isso me deu muito a impressão de sonho, e que ela de fato estava sonhando com tudo isso. Talvez ela não tenha nem matado o pai, mas quisesse. Talvez ela tivesse fugido de casa. Então, assim, o próprio fato do policial ser ter a cara do pai também, me deu toda a impressão de que o filme era um sonho. Muito e que bom. Ela não acordou. Excelente. Lica, e você? Eu acho que esse filme, ele mostra toda a visão de uma pessoa esquizofrênica, né, psicopata, é uma serial killer sanguinária, mas ela não é uma pessoa fria. Ela não é psicopata, porque ela é serial killer, meio que psicopática, mas ela não é uma psicopata clássica. Ela tem sensações, sentimentos, ela tem culpa, né, o psicopata claramente não tem. Ela é meio que ela é esquizofrênica, né, ela ouve vozes, ela delira o tempo inteiro, e ela não consegue distinguir o que é real, o que é imaginário. Eu acho que o filme, ele vence muito bem essa questão e deixa isso muito claro na nossa, pro espectador, porque a gente não tem essa confirmação em tempo nenhum, porque a gente está assistindo o filme pela ótica dela. E a partir desse momento você entra nesse universo insano dela, em que você, assim como ela, nunca sabe o que é real e o que não é real, né? E você vai vivendo essa sequência. Eu acredito que sim, que ela era uma assassina, tem vários outros detalhes ali que vão sendo colocados, mas a gente não consegue saber exatamente tudo o que aconteceu, se aquilo aconteceu do jeito que foi contado ou do jeito que ela pensa que foi contado, porque ela delira o tempo inteiro. Então o filme é um delírio dela, ela vive um mundo em delírio. Então, ela segue pela vida em delírio. E aí isso é angustiante. Acho que eu falei, a música, ela é muito interessante. Quem fosse de um filme, presta atenção, porque a música, ela distou o tempo inteiro das cenas, o que causa incômodo e estranheza. O que é interessante, porque te coloca nesse ambiente, esse mess up, que é essa bagunça que é a cabeça dela o tempo inteiro, né? E você se incomoda o tempo inteiro. Então, assim, ele é um filme maravilhoso, é um achado. Eu agradeço muito a oportunidade de ter assistido esse filme, porque eu, Opa. Sinceramente, jamais procuraria. Eu te mostrei até uma foto de uns outros lá, vi, tem vários. Já comecei a engatar em outros filmes, são todos curtinhos, até 1h20. Sim, normal, tranquilo, dessa época, todo tipo de horror. E tem ficção científica, tem humor psicológico como dela, e sim, eu tô meio que me apaixonando. Você abriu a caixa de Pandora e criou um monstro. Mais um, né? Porque assim, você tá sendo responsável por vários vícios meus recentes. Isso é complicado, pra te mandar a conta do psicólogo. Né? Eu acho que esse filme, ele é muito legal, porque ele é um filme que quebra muita coisa da época. E ele é um filme, por exemplo, que pra mim ele serviu muito. Por exemplo, eu tenho a impressão o tempo inteiro, por exemplo, que o Romero, ele pegou desse filme o tempo todo, entendeu? Ele parece que é um cara que bebeu dessa fonte, e você vai encontrar nos filmes dele claramente esse tipo, os cortes. Não tô falando necessariamente o mote do filme, mas o jeito de filmar, o jeito de contar histórias, cortes, entendeu? As músicas que estressam a gente, porque ela não cria sensação. O Romero faz muito isso, ele não cria no filme dele, quando você vai te dar, às vezes, em alguns filmes, quando você vai dar aquela questão, aquele primeiro dele de zumbi. E quando você vai criar a questão do medo, ele não cria, ele cria incômodo. A música não te dá o medo, ele te dá incômodo, ele troca as sensações, e você vê que vem desse filme, sabe? Sim. Você vê, você enxerga muito do Psicose ali também, aquele filme Pássaros, sabe? Me lembra demais. O Hitchcock tá muito ali presente, sabe? Não sei quem foi de quem, porque também é da mesma época, mas tá claramente ali meio que um estilo. E eu achei o filme assim maravilhoso. Ele tem um contexto para ser discutido muito legal. Eu tenho um grupo que fala sobre isso, né? Então a gente vai acabar assistindo esse filme para fazer algumas discussões, porque eu achei que ele é maravilhoso. Acho que a galera que tá ouvindo, cara, para assistir. É uma horinha só, 56 minutos, é bem tranquilo. E é um filme assim, se você tiver medo, não tem nada assim que vai te fazer muito medo, sabe? Tranquilo. Como a leiga do grupo, eu posso dizer que ele é completamente suportável. E quase eu achei insuportável. Não! Não diga isso, não! Isso. Me dá uma faca. Me dá uma faca. Qual é esse endereço, querida? Vai pegar a navalha lá da louca. Vai pro chuveiro que eu tô chegando. Mas esse daí eu achei bem suportável. Então, eu acho que até a falta de diálogo ajudou, talvez. Porque psicose, meu Deus, você é muito parado. Ai, mas é que essa geração, cara, vocês não conseguem sentar pra assistir um filme mais arrastado, assim, né? Ela quer dizer, ela falou essa geração, quando ela quis dizer, Carol, a tua geração. Essa geração, né? Aí, essazinha aí. Tem um meme que ele fala assim. O mundo não. O pessoal fez um meme lá reclamando assim: porque o mundo não está na mão dos jovens. Como se fosse uma crítica, né? Aí eu escrevi embaixo: graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Não, mas assim, eu queria dizer assim: das várias e várias e várias vezes que eu assisti esse filme, que eu acho esse filme uma fonte riquíssima para uma caralhada de outros filmes, e ouvindo, se vocês assistirem, vocês vão notar a quantidade de influência que ele é para o cinema de maneira geral. Eu não considero nem que ele seja a história de uma pessoa. Eu acho que a mulher e tudo mais é tudo uma representação audiovisual, inconsciente, coletivo, que acontecia na época, que é o que me faz achar o filme muito feminista, que é um filme que mostra a opressão, o inconsciente coletivo da opressão de mulheres tendo que sobreviver num mundo em que elas são desprezadas ou abusadas e etc e tal, e o desejo delas incontido, às vezes nunca realizado, porque como conceito, a personagem e as mulheres do filme, elas são factuais em serem arquétipos da mulher que trabalha, da mulher que vive, da mulher que é oprimida e etc e tal. E eu acho, porra, muito foda, assim, de David Lynch a Cronenberg, aos filmes noir que vieram depois e tal. Eu acho ele essencial para você entender a história do cinema que você assiste hoje, mirado no que foi feito antes. E é um filme tão despretensioso. É um filme feito, assim, com o preço de um pão com mortadela, assim, de orçamento. E eu queria... Pera aí, só um instante que eu tô... Só um instantinho aí que tocaram a campainha e eu já volto. Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Mestre, que bom que o senhor voltou. Eu tava aqui me cagando de medo da moritura. Que criança fofa, ela puxou tanto ao senhor. Eu tava aqui o filme todo, imbecil. Só não quis estragar os momentos lindos de afeição entre você e minha pimpolha. Momentos de afeição? É isso que o senhor chama? Ela ficou entediada uma parte do filme e ficou afiando uma navalha enquanto olhava pra minha cara. Mestre, ela quase me rasgou a pança até eu ir buscar chocolate pra ela. Aliás, onde é que ela tá agora? Olha, Lorde, se ela tá aí de tocar esperando pra me matar num jumpscare, eu vou... Mas que bobagem. Ela ficou só cansadinha e foi tirar um soninho. Sabe como crianças são. Vai ler os recados, vai. Ok, ok. Deixa então eu ler aqui pro senhor os comentários recebidos desde o episódio 12, quando a gente assistiu o Naked Lunch. Vamos lá. Primeiro comentário vem de Guilherme Andrade, lá do Papo de Calçada, e ele diz... Salve, salve, pensador. Gostaria de expressar o quanto sou fã do teu trabalho. O Necrofílmico me faz lembrar da infância, das rodas de bate-papo na rua de casa, quando a molecada, cansada de jogar bola ou correr a tarde toda, sentava na calçada para descansar debaixo de uma árvore. Depois de filar a água da torneira na casa mais próxima, o papo que rolava era sempre sobre algum filme ou desenho que todos estavam vidrados, bem como vocês fazem aqui. Empolgados, cada segundo contando sobre suas cenas favoritas. Quem nunca tinha assistido conseguia imaginar o filme todo apenas com os relatos da rapaziada. Muito legal sentir essa sensação novamente com o teu podcast. Continue firme aí. Caro Guilherme, esse filme também me faz lembrar da infância, quando eu e as outras crianças aprontávamos com os homens neolíticos. Ah, como os homens das cavernas sangravam bem. Bons tempos. Nós também passávamos horas comentando sobre as sessões de rasgação de carne humana. Me deixou nostálgico também. Costumo muito ouvir o Papo de Calçada. As discussões de vocês me fazem parar de pensar nos gritos dos condenados no abismo. Continue com esse podcast e firme aí também. Não ouse parar de gravar, senão todos sentirão minha ira. Próximo comentário, meu bebê repolhinho podre. Tá, eu vou tomar essa como um elogio, tá? O próximo comentário vem do Evaristo Ramos, grande amigo, grande desenhista, grande quadrinista, e ele diz... Eu nem preciso dizer o quanto esse episódio ficou maravilhoso, né? Bom, todos os Necrofílmicos são. Eu ri um bocado com a descrição das cenas que vocês fizeram. Imaginar todas as cenas foi um negócio bem louco. Ainda não fui procurar esse filme pelos torrentflix da vida, mas o farei. Também anotei as indicações do episódio e já assisti Ken. Que filme bom, hein? Bem do jeito que eu gosto. Sem explicar muito sobre o diabo por trás das cortinas e que deixa aberto para várias interpretações. Bom, parabéns pelo episódio e abraço. Evaristo, o pensador fica muito feliz de continuar recebendo comentários teus. Normalmente, não aprecio nada que faça bem a ele, mas abrirei uma exceção no teu caso. Me agrada que você tenha gostado do filme Cam. Me agrada que você tenha gostado do programa sobre o filme e é bom que já o tenha visto de lá pra cá. E sobre ter assistido Cam, quem sabe um dia eu não faço igual. Tipo transmitir em streaming um intestino grosso do pensador sendo rasgado de dentro pra fora em tempo real. Gostei da ideia. Passar mal e volte sempre. Mais recados, sua pole desmembrada. Ah, eu acho que o senhor tá meio que pervertendo o sentido desses brinquedos, mas vamos lá. Próximo comentário de Mike Weaven, que diz pra gente: vou confessar que os filmes apresentados aqui e a forma com que o podcast expressa seu conteúdo me cativam com uma arte que cutuca a consciência como pouca coisa atualmente. Porque este maldito pensador e seu patrono profano conduzem minha mente através de um tipo de arte que já me fascinou muito e que atualmente eu consumo pouco. Faz desabar a sensibilidade calejada pelos anos de um espírito resingão e me lembra de um tempo em que a arte tanto me enfeitiçava quanto me incomodava. Resgata esse brilho de inspiração perdido. É por isso que agradeço, e por isso que eu os amaldiçoo. Mike, como assim consome pouco atualmente? Cinema é uma das melhores formas de levar ao público pensamentos, reflexões, questionamentos, tudo que a anarquia cultural que eu prego representa. Claro, que também serve para trazer à mente lindas cenas de gore, com fígados estripados, rins perfurados e muito ketchup humano escorrendo aos borbotões, o que só aumenta sua validade como mídia. Trate de assistir mais e não desperte minha ira. Mas como terminou seu recado com um agradecimento e uma maldição, duas coisas que deuses do caos como eu apreciam, deixarei passar batido desta vez. Ordeno que assista e que goste deste filme aqui também. Próximo, meu cabeça de batata decomposto. Sabe, o senhor tá falando tanto em brinquedos que já tá me dando um certo nervoso sobre o fim dessa leitura, mas tudo bem, vou bancar o inocente e continuar. O próximo comentário é da Drit Louco, a co-host lá do Conversa Fiada Matou Carambola, e que participou do episódio sobre Naked Lunch, o episódio passado no Necrofilmicon. E ela diz: passando para dizer que foi, mais uma vez, um prazer participar de um de seus podcasts, pensador. Ainda mais comentando um dos filmes de um dos diretores mais noiados de que eu gosto. Cara Drit, o prazer foi todo do pensador de receber você novamente em seu teatro pioneiro. Como foi você quem escolheu inicialmente falar sobre Naked Lunch, não apenas você, mas teu podcast subiram mais e mais em meu conceito. Ainda farei de você uma grande mestra de botas espinhudas, pisando nas almas do Witzel e sua turminha de retardados sem fim. Volte sempre. Mais algum recado, meu bichinho de pelúcia eviscerado? Olha, eu vou ler, mas só porque eu já tô mirando a saída de incêndio pro caso do senhor querer me matar depois, tá? Tô bem de olho aqui. Próximo recado é de Marketing Louco, também co-host do Conversa Fiada Matou Carambola, que diz: fala, pensador, vi esse filme apenas uma vez, mas me lembro de ter gostado bastante. Preciso rever. Grandes participações do Julian Catino e da Drit Louco, do glorioso Conversa Fiada Matou Carambola. Necrofilmicon é o podcast que concilia de forma perfeita o bom humor com a análise do filme. E de filme bom ainda por cima. Excelente. Mark, você me deixa muito feliz que considere o assassinato e o sofrimento metódico do pensador como humor. Isso me aumenta a certeza de estar acertando em drenar e espremer a vida desse inútil mentecapto com sangue de barata. Continue voltando aqui para ouvir. E será igualmente conferido o grão-mestre do abismo, dando chicotadas com vidro moído nos esfínteres da família Bovo, quando chegarem no fosso de fezes que preparei para eles. E continue lutando pelo caos no Conversa Fiada Matou Carambola. Mais algum, meu baú esfaqueado de pula pirata? Porra, mestre. O senhor consegue fazer qualquer brinquedo inocente parecer um instrumento de dor. Eu tô me cagando aqui. Arre! O próximo comentário é do Darley Santos, nosso comentador profissional. Esse filme, então, seria uma adaptação cinematográfica de David Cronenberg para um livro chamado Naked Lunch. Vou dar uma conferida nesses links que vocês deixaram. Sim, mano Darley. Você acertou em tudo e espero que continue comentando e assistindo aos filmes que propomos aqui. E é bom saber que Vossa Senhoria gosta dos filmes mais extremos. Acho até que o convidarei para participar de uma sessão de cinema aqui um dia desses. Passar mal. Acabou, meu querido pega-varetas enfiadas no cérebro exposto. Caralho, meu lorde. Ainda bem que só tem mais uma e veio lá do Cashbox. Eu vou ler essa daqui e vou vazar correndo. Saca só. Ela veio do Nerdmaster lá do Paranerdia. Pensador, que episódio surreal. Só podia ser mesmo um filme do Cronenberg. Adorei esse necrofilme. Caro Nerdmaster, um dos podcasters que menos odeio na face desta esfera de merda chamada Terra. Assista o filme. Ele realmente representa o cerne de meu trabalho no mundo. Liberdade criativa, escrita, cultura livre e drogas alucinógenas. O que um deus do abismo poderia querer mais? Cronenberg me agrada muito em seus trabalhos. Volte sempre e continue arregaçando no Paranerdia. Bom, mestre, era isso aí. Agora que acabou, eu vou... Acabou nada. Deixe de ser paranoico, meu imagem e ação da Inquisição Espanhola. Fale de novo da Infinity Pool e depois pode se esconder no cantinho, tá? Ok. Tá bom. Plateia do Teatro Escuro, vamos voltar a falar de uma empresa que nada tem a ver com brinquedos de tortura e filhas do horror e assassinato, a Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma que vocês se sintam viajando pela vida sem ninguém para te cortar a mão fora. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer um sonho perfeito e não um pesadelo no ar. Eles só não têm viagens ainda para ruas sórdidas e opressoras em preto e branco. E que bom por isso. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando alguma mulher soltar risadas maquiavélicas nas suas caras. Vão em bladobladoblado.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, no agregador, em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer, como sempre, que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas pela Infinity Tour, é claro. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas e rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Ô, gente, desculpa aí, eu tive que sair um instantinho e já voltei, tudo resolvido. Eu queria perguntar pra vocês, começando pela Carol, colher pros ouvintes outro filme que tivesse a mesma pegada estranha desse, talvez com feminismo, talvez não, mas essa pegada onírica, pesadelística que o filme tem. Carol, qual filme você recomendaria pros ouvintes? Eu não sou entendida de cinema, né? Se eu indicar a origem, vocês vão ficar muito bravos? Não, de maneira nenhuma. Não, mas assim, tem um filme que eu não lembro o nome, era baseado numa história do Edgar Allan Poe. E também devia ser dessa época, porque eu lembro que ele era azul e branco, porque ele nem era preto e branco. E ele era um cara num castelo que acabava ficando louco porque a mãe dele tinha traído o pai dele, uma coisa assim. E... A queda da casa de Usher? Talvez, que a mãe dele foi enterrada viva, emparedada viva. Ah, esse é o Gato Preto. Gato Preto. Ah, o Gato Preto. Não, é o... Você tá falando do Coração Denunciador, não? Não, não. Coração Denunciador não tem mulheres na história. Só é o Gato Preto, que ele faz o negócio da parede. Que a mulher era adúltera e ele empareda a mulher e o amante vivos na parede. Sim, O filho fica louco. Isso. E assim, é verdade. Mas assim, eu gostei desse filme. Eu acho que ele é curto. Eu lembro que eu assisti há muito tempo na TV. Tinha passado em algum lugar, sei lá, Cultura, alguma coisa assim. E é um filme que mexe com essa questão de loucura também. E não saber o que é verdade e o que não é. Só que eu não lembro muito bom. Se a gente achar, estará aí nos links, tanto do agregador quanto no post do site. E Licamun, qual filme você recomendaria que tivesse a mesma pegada? Olha, eu não sei se tem a mesma pegada, mas eu queria recomendar dois filmes, né? Que eu acho que eu gosto bastante, que vai nesse mesmo estilo, pra mim, né? Que seria Os Outros, o The Others, que é da Nicole Kidman. Que você fica o tempo inteiro nessa pegada de você não saber meio que tá acontecendo. Só que assim, como ele já é um filme mais recente, ele tem aquele fanservice, aquela necessidade de dar aquela explicada que não precisava, sabe? Tava bom do jeito que tava. E aí daquele efeito visual que explica tudo. Que dá aquela necessidade de no final te contar a história, explodir tua cabeça. É aquele complexo de o sexto sentido. Mas eu acho que é um filme muito bom nesse mesmo pegada, que você nunca sabe meio que tá acontecendo. E tem um filme da mesma época que acabei de citar agora, mas eu acho que quem não assistiu deve assistir, que é do Hitchcock, que é Os Pássaros, né? Muito bom. Que é, é esse mesmo nome, né? Os Pássaros. Sim. É, esse filme, eu acho que ele é bem nesse sentido, assim, ele é essencial nesse caminho. E quem gosta de videogame, por exemplo, quiser entender o que a gente tá falando, é o Los Angeles Noir, né? Ele é Noir lá do, da Rockstar Games, ele tem um jogo muito todo bom dessa época, anos 40, anos 50, e com essa pegada de escura, etc. É um joguinho bacana, quem gostar. É antiguinho, mas ele tá... É, ele foi bem à frente do seu tempo e ainda tá bem atual. Eu já aproveitei e fiz três indicações. E, ouvinte, se eu puder recomendar um que eu acho que tem, que bebeu muito da inspiração desse filme, eu recomendaria pra vocês assistirem Repulsa ao Sexo, ou só Repulsa, no título original do Roman Polanski, a história de uma mulher que tem esses gatilhos de ser uma mulher bonita no mundo, que confrontada com a possibilidade de fazer peripécias, acaba pegando uma fúria assassina inexplicável e tal, e é um filme muito legal, é com a Catherine Deneuve, é um filme foda pra caralho, do Roman Polanski, é um dos filmes da trilogia dos apartamentos dele, que começou com O Inquilino, depois Repulsa ao Sexo e depois O Bebê de Rosemary, e que tem todo esse clima também onírico de você não saber se o que tá acontecendo é factual ou se é apenas alucinação por parte da protagonista, e é muito bom. E pra gente terminar, eu gostaria de pedir a vocês duas que passassem seus links, formas de contato e tudo mais. Carol, manda você. Eu acho que eu sou @ CarolQGCM no Instagram. E eu acho que é isso. Que eu não estou usando o Twitter porque está me fazendo mal, porque política. Justo. E se alguém tiver alguma dúvida de programação e quiser ajuda, pode me chamar. Principalmente se você estiver no começo e estiver em dúvida. É difícil mesmo, não vai melhorar, não se preocupe, todo mundo se ferra, mas pode falar comigo. E é isso. Eu tô usado mais no Instagram mesmo. Muito bom. Lica Moon, minha querida. Bem, quem quiser me encontrar, né? Eu tô lá no omegastation.com.br com o OmegaCast, né? Recomendo também fortemente que ouçam o Hype no Omega, né? Que eu adoro, que é feito pelo nosso amado Maverick. Eu, nas minhas redes sociais, o Twitter é @licamon com K. No Twitter é @licamon com C, _ moon, né? Vocês também podem me encontrar por lá, apesar que eu mexo mais no Twitter, porque ao contrário dela, eu gosto de arrumar treta. E as pessoas não me entendem, né? Porque assim, tem gente que fala assim: eu não te entendo, eu fui procurar o que você segue pra ver se você é de esquerda, de direita. E eu sigo todo mundo, tô falando com todo mundo, porque eu quero mesmo ver o circo pegar fogo, né? Tá lá na frente, tem um ar de anarquia bem grande lá. Acho que se ficar na dúvida, tá no fundo da minha tela. Então, sou anarquista, sim, graças a Deus. Anarquista, graças a Deus. E sigam por lá, quiser conversar, mandem mensagens, por ali também a gente responde. E é isso. Muito bom, muito bom. E agora, pra encerrar, Carol, qual música a gente deveria usar? Qual música representa pra você todo esse filme estranho, esse ambiente pesadelesco de Filha do Horror que a gente tem? Qual música você recomendaria pra gente encerrar o episódio? Olha, eu só consegui pensar em Maluco Beleza, do Raul Seixas. Puta! Caralho! Primeira vez que vai ter Raul Seixas aqui encerrando o episódio do Teatro Escuro, maravilhoso. Muito bom mesmo. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Muito obrigado mesmo. Opa, só um instante, o meu mestre está me chamando ali. Meu senhor, a música está escolhida, os recados estão lidos, eu já falei da Infinity, eu posso agora. Papai, que bom te ver aqui de volta. Sabe, esse filme e soninho me deram uma fome. Ora, meu docinho de enxofre. Se quiser, papai te leva pra lanchar no Mac Inferno. Não, aquilo tudo tem gosto de isopor. Meia hora depois já estou com fome de novo. Tem que ser algo com mais substância pra eu ficar fortinha. Tipo carne humana. Onde poderei achar uma vítima imprestável a esta hora da noite? Não esquenta, papi. Eu trouxe meu kit de brinquedos de jantar. Tem pratinhos, copinhos, garfinhos e bisturis. E eu quero carne bem gordurosa. Acho que tenho tudo que preciso bem aqui. Peraí, o quê? Ok, filhinho. O que é que eu não faço por você? Sirva-se à vontade, mas lembre de roer toda a carninha dos ossos, tá? Pra gente brincar de montar o esqueletinho dele depois. Bom apetite! Maldita filha do horror! Maldita, maldita, socorro! Um agradecimento super especial a Cris Peculiar, do podcast Devaneios da Cris, por ter interpretado a nossa querida Sapequinha. Enquanto você se esforça a fazer um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, o maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, oh maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, oh maluco, beleza, pouco nishi kadeki nai koto. Misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, um maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, um maluco, beleza, eu vou desculpa.